estamos começando a sua 253ª edição para fazer um retrospecto. Foda-se nesse ano de foda-se que foi 2016. Foda-se. Eu ia falar que você fala 2000 foda-se. Cara, seria muito bom 2000 foda-se, que aí o programa não ia ser datado. Ia Sim. ser atemporal. Ser pra quem total. Não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Foda-se. O Senhor da Eternidade. A verdade é que vocês não dão crédito bastante pro Ninja Inimigo por ele conseguir falar por extenso todos os números bizarros de edição. Ordinal de do centésimo caralhésimo quinto. E o caralhésimo foda-se. Eu sempre acho que eu tô errando, mas eu sei que se eu tivesse errado, o Lápis teria me corrigido. Sim. O Daigo! É, foloda-se, exploda-se, corroda-se, e várias coisas no seu cu e... Várias variações de foda-se. O loop infinito! Essa retrospectiva vai ser muito melhor que a da Globo, que só vai ter morte e destruição. Não, mas quem disse que não vai ter na Quem disse que essa não tem? Acho que 2017 o nick do loop podia ser LOL infinito, né, cara? Deixa ele montar logo no personagem, né? E a Jéssica Pinheiro? Você é fraco, falta-lhe foda-se. Taca-lhe foda-se, Matheus! E é isso aí. Nessa semana, os fatos mais marcantes do Brasil e do mundo. Os jogos mais interessantes, os jogos mais escrotos e os fatos mais foda-se de 2016. Você vê aqui no Baixo Frente Soco. Tudo isso e muito mais. Baixo Frente Foda-se. Depois do foda-se. Mas tem que ser na voz de Sérgio Chapelin, com aquele timbre de voz. Eu não sei fazer, mas é uma coisa. Os fatos mais marcantes. As tragédias que marcaram 2016. As grandes conquistas do esporte e da sociedade. Um ano turbulento na economia e na política. Na retrospectiva 2016. Os jogos ruins que foram bons. Os jogos bons que foram ruins. Os jogos que foram foda-se mesmo. Começo de bloco ele falou as paradas assim. 2016 foi marcado por jogos bons que foram ruins. Jogos ruins que foram bons. A ciência demonstra, este foi um ano de grandes conquistas. De grande foda-se. Grande foda-se. Sobre falar os números ordinais, cardinais, sei lá, no começo, tivemos variações já, depois de 200, teve duocentésimo, apenas uma delas é correta. Piru centésimo. Eu sempre falo duocentésimo. Não, sempre não, mas tudo bem. Então, no sempre que episódio... Eu não... No seu coração, você sempre fala duocentésimo, é isso que importa. Então, no episódio de Heroes of Storm, você falou que ia mudar para bucentésimo. Eu falei? Falou. Promessas vazias de 2016, só digo isso. Vou para o museu do BFS. Que bom que você não seguiu com esse plano, né? Que bom. É, mas isso não é uma promessa muito boa a ser feita, não. É meio mongo. Você tem que falar que você até esqueceu? Bora! Vambora! Valendo! Ximenes. Esta é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, nesta versão um tanto quanto reduzida, mas aqui estamos no programa Baixo Frente Soco, eu gosto de jogar, edição 253, ao meu lado sempre ele, o Senhor da Eternidade. Galera, obedeçam o Daigo sabe o que é melhor pra vocês, e ele só pensa no bem de vocês. Sempre, tanto penso no melhor de todos nós, que é o Senhor da Eternidade que começa hoje. Oh, que beleza, o Sputnik diz aqui o seguinte, fala viado, Senhor da Eternidade. Ah, então eu sou viado, tudo bem. E guardião do martelo. Tudo show? Legal, ele é o guardião do martelo, eu sou o guardião da toba. Aqui, guardião da rosca. Aqui é o Sputnik e foda-se, tá bom. Sobre o podcast anterior... foda-se você muito. Sobre o podcast anterior, vocês comentaram na leitura de Ximenes que não tem mais jogos com visão isométrica ou top-down. A gente comentou isso? Não, a gente falou que isométrico tá muito raro, top-down ainda tem. Ah, é verdade. Você que falou isso, na verdade eu discordei, ó. Mas enfim, mas até que tem bastante. Tem um novo MOBA chamado Battle Right. Ah, sim, muito sei. Tava jogando essa porra agora mesmo. Olha aí. Eu tô viciado nessa merda, não consigo parar de jogar não. É que na real, eu não sei se você lembra, Daigo, mas um dos primórdios do do podcast, num dos primeiros. Daqueles que a gente fazia de jogar, de review. Não, sim, como é que era o nome dessa? Como é que era o nome dessa porra? A gente ainda faz até hoje essa merda. É reviews, hein? É reviews. O que vocês têm jogado. Vocês têm jogado isso. E eu fiz um jogo chamado Bloodline Champions. Só que o jogo deu água, porque ninguém jogava. O jogo era maneiro, mas não tinha player base. Ninguém queria jogar essa merda. Que bizarro. E aí uma empresa comprou esse jogo, mudou o nome pra Battlerite e, tipo, mudou bastante o jogo. Fizeram um revamp nas mecânicas, nos personagens, botaram um gráfico mais maneiro e ficou do caralho o jogo. E agora pessoas jogam ele. Agora pessoas jogam e tá em Early Access. Eu acho que ele vai ser de graça, mas pra jogar o Early Access tem que pagar. É baratinho, acho que é 20 e poucos reais, sei lá. E eu recomendo. Tô fazendo propaganda de graça aqui, mas tudo bem. Você tem que comprar ele, então, né? 20 pau. É, o Early Access você tem que comprar, mas eu acho que ele vai ser de graça, mas eu não tenho certeza, não. Enfim, chamado Battlerite é bem nesse estilo de jogo isométrico que eu curto. A WSD para mover, o foda-se, e o mouse pra controlar a visão e as ações. Tem aquele Tomb Raider Go, que aparece todo dia na primeira página do Steam. Essa meta é pra celular, não é não? Eu acho que é. Eu acho que é. Com esse nome? O nego deve ter portado. Tem um indie em desenvolvimento chamado Project Zomboid. Eu acho que eu ouvi falar dessa porra. Que é bem interessante. Eu? Quase todo tipo de MOBA e jogo tipo Diablo, Path of Exile, Torchlight 2, Grim Dawn e etc. Aliás, Path of Exile é bem legal também, recomendo, e é de graça. Path of Exile é bom. É bom. Eu tenho jogado bastante também. Eu acho maneiro do Path of Exile, eu acho que tem um climão irado. Tipo, uhum. Tá tudo fodido, sabe qual é? É uma mistura de pós-apocalipse com fazer medieval. Funciona. Enfim, Shadow Tactics. Eu nunca falei de Shadow Tactics, mas tudo bem. Tinha um copy grátis da Valve chamado Alien Swarm, que era do caralho. Era divertido também, mas era limitado esse jogo. Mas eu me diverti bastante jogando com a galera. Não sei porque todos os servidores estão vazios. É porque, porra, o nego já jogou tudo e já encheu o saco. Sim. Foi essa época. Enfim, tem bastante joguinho maneiro aí nesse estilo. Mas é um mercado de nicho foda e a maioria é unada pros indie devs. Sim, é, mas é bom e tem. É só catar que tu acha. É só procurar, né? Sim. Então vamos ao próximo e-mail do Proto Manolo. Proto Manolo. Fala aí. BFSers. Aqui é o Proto Manolo. Sou de São Paulo. Sou ouvinte do Cash há mais de 3 anos. Pois é, e só agora eu lhes envio um mísero Jimenez. Que canceroso com fimosa estourada eu sou. Esse é dos nossos. Já tá se xingando. Não quer nem que a gente faça serviço. Pois é. Comecei a ouvi-los no trabalho com auditoria fiscal, e enquanto procuro em caixas de arquivo por notas fiscais, ouço vocês pelo fone. Gostaria de, nesse primeiro Jimenez, parabenizá-los pelo que considero um dos melhores podcasts da podosfera. Podosfera pra mim é uma esfera de pés. Na verdade, se você pegar pelo radical, é literalmente isso. Exatamente. Sobre o cast 252... Ah não, peraí. Seja me fazendo companhia no trabalho ou enquanto eu passo roupa. Pessoas que passam as próprias roupas. É dignificado. Eu discordo, eu acho que nenhum homem deveria passar suas próprias roupas. Por mais que isso soa sexista. Por que não? Tranquilo, não, de vez em quando é até. Eu tô de sacanagem. Você fica com aqueles pensamentos vagos na cabeça enquanto você tá lá passando ferro na porra da camisa. Sobre o cast 252. Que pariu. Mas é, ué. Tá certo. Assim, é legal você fazer uma tarefa que não requer o cérebro. Sinceramente, eu acho que nenhum homem deveria passar as próprias roupas. Ou ele deveria arrumar, uma empregada. Dois, se casar com uma mulher. Ou três, se casar com um outro homem. E aí esse... Apesar de que isso não faria o menor sentido, porque esse outro homem estaria passando suas roupas de qualquer forma. Mas ele não estaria passando necessariamente suas próprias roupas. Ele estaria passando as roupas de outro homem. Então não tem problema, entendeu? Você pode passar a roupa dos outros, você só não pode passar suas próprias roupas. Caralho, que double standard do caralho. Sim, não faz o menor sentido. Que jogo duplo. Mas vamos lá. Sobre o Cast 252, só estou na expectativa no Persona 5. Gosto muito do 4, mas o 3 FAS é o meu favorito, sendo este mais darks. O 5 só vi uns trailers e não quis me aprofundar muito sobre o jogo após o lançamento no Japão e também, é claro, no Final Fantasy 7. Estou gostando muito do Final Fantasy 15, menos da mal contada história, mesmo tendo visto os animes e o Kingsglaive. Porra, esse aí aprofundou, hein? Não faço ideia. Será que a história tá sendo cantada tão ruim assim que a galera tem que procurar todo o material suplementar pra ver se faz sentido? Cara, eu tenho uma teoria que não é nem uma teoria, é mais um fato de que quando você precisa procurar onde tudo que é lugar pra entender a história, é porque a história é uma merda. E você tem que achar um motivo pra ela ser legal. Tipo Prometheus, que ele falou, não, porque Prometheus é maneiro, só que você tem que procurar os roteiros escondidos do filme, os roteiros originais. Ou seja, então não. Né? E tudo bem, beleza. Então o filme é uma merda. Tinha uma história boa pra ser contada, mas ela não foi contada ali. Logo, o filme é uma merda. Não tem roteiro. É, você tem que olhar em outros lugares que não são filme pra você achar, sempre que o filme é uma bosta. Ponto. Não, porque não passa o que ele tem que passar. É tipo de Warcraft, parece um prequelzão pra um filme que nunca vem. Ah, o filme de Warcraft eu achei legal. O problema do filme de Warcraft é que ele é muito mal editado. Muito mal editado. Também, também. Mas pra mim é tipo, ele só fica falando, ó, vai vir. Aí chega no final do filme, cadê? E se o sistema de batalha for quase o mesmo, apenas mais refinado e adicionado à mecânica das matérias, deve ficar muito bom. Eu não gosto das matérias, não. Gosto. Eu fui de Final. Ah, é muito. Micromanaging, tinha que ficar colocando as bolinhas. Eu gosto dessas porra. Até um certo ponto, não pode ser exagerado. Né, porque senão vira o 8. Você tem que fazer junction com tudo, de tudo em tudo. É. Sou fã de Final Fantasy VII e curto todos os jogos, até mesmo Dirge of Cerberus. Pena que não fez sucesso. É o Gact. Já que deixa minha ponta solta no final para mais um jogo. É, mas o, ninguém o... Vincent J. Rock Valentine. Exatamente. A Square Enix podia relançar o compilation Final Fantasy VII novamente. Caralho, existe isso? Não sei. Medo? Fazendo remake de todos os jogos, o Crisis Core, Before Crisis, e dar o Dirge of Cerberus para Crystal Dynamics fazer. Ou para Platinum mesmo. Tem isso, Before Crisis? Eu nunca ouvi falar desse jogo. Before Crisis acho que era um celular. Você joga só com os Turks. Nossa, deve é ser. É meio esquisito. Deve ser coito anão. Ah, mas isso aí. Você diz que coitanão é ruim? Isso é forçado. Depende, né? Depende. É, coitanão forçado. Vamos chamar. Coitanão brutal. Coitanão brutal. Avião brutal do sketch. Tem quem goste. Estou querendo fazer umas camisetas com umas estampas de uns desenhos do HQ que eu fazia na adolescência. E acho o logo do BFS muito bom. Acho que ficará bacana numa camiseta. Hã? Acho que todos concordam. Sim, essa parte é até mais tranquila. Se eu fizer com meus desenhos, irei fazer uma com o logo do BFS também. Entre aspas. Mas que filho da puta! Só que é sugar todo o nosso conteúdo e não dar nada em troca? Calma, seus filhos da puta, pois desde hoje tornei-me um patrão. É, de verdade, eu fiz os e-mails e ele deu plat lá. Parabéns. Todos sigam o exemplo de Proto Manolo. E, cara, não precisa... Sim, Proto Manolo deu dinheiro pra você também. Mas, cara, se você quiser pegar fazer a camisa do BFS, pode fazer, cara. Não tem como, não. Não, acho que isso não pega ruim, não. Quer dizer, agora você que você vai fazer propaganda pra nós. Ah, você faz propaganda de graça, tá tranquilo. Eventualmente, se uma pessoa no mundo chegar um dia pra você e perguntar que porra de camisa é essa, você fala, ah, é um podcast maneiro que eu uso. Aí o cara fala, pô, legal, vou ouvir. Você tá espalhando o gospel, entendeu? Sim. A palavra todos estarão bebendo o Okisuco. Sim, o Okisuco do Senhor. Que para minha surpresa realmente existe, sem necessitar de um Konami Code no site, que aliás dificilmente acesso, já que os ouço pelo agregador de podcast. Pô, nosso site é tão bonito, o cara fica fugindo dele. Ouvi vocês falarem sempre dele, mas realmente achei que era zoeira pelo modo que falaram. Mas, but it's real! E eu realmente acho que os ouvintes deveriam dar essa força a vocês. É isso aí! PS, Daigo, o que você achou de Uchiu Sentai Kyuranger? Caralho, puta que pariu, por que, que todo mundo pergunta sobre esses lixos com você, Daigo? Sério? Que é legal. Legal, cara. Todos os ouvintes dessa bosta gostam desse lixo? Caralho. É legal, cara. Meu é legal. Céu. O que eu achei? Salve-me, salve-me. Só com o visual, dá pra achar muita coisa. Mas 9 Negro desde o começo é ousado. E de vez em quando, nem 6 eles desenvolvem. Nem 5 eles desenvolvem. Nem 2 eles desenvolvem. Normalmente é só o vermelho e pronto. Ou seja, já sentimos o perigo e o caos. Vamos para o último. Ninguém esse agora vai me amedrontar. Eu tenho que nomear? Caralho. É o Lemmings. Lemmings, sim, você Lemmings, vai pular de um abismo. É o Marco Lemmings. Grande Marco Lemmings. Quer dizer, Marcos Lemmings. Boa tarde, sou Marcos Lemmings. Moro em Natal. Tenho 35 anos e acompanho a BFS há pelo menos um ano. É bastante tempo já. Quanto tempo a gente existe? 3 anos? Acho que 6. Que isso? Sim. Que isso? Então tá. Gosto muito dos temas abordados, principalmente do entrosamento da turma. Bom, a gente tá entrosado há 6 anos já, né? Então, é, nós já temos ali um... A gente meio que já se acostumou, né? É... Mas, pelo amor de Deus, melhorem o áudio, porra. Tem horas que parece que vocês estão falando dentro de uma lata. Estranho. Será que alguns de nós realmente falam dentro de uma lata. É, mas isso é, a gente melhorou muito o áudio ao longo dos anos. Tipo, sim, será bastante. Será que o que tá rolando não é o streaming do podcast, que é, às vezes a internet fica ruim e ele piora a qualidade? Será que não é isso? É, se ele ouve por stream, talvez seja isso, né? Sim. Em vez de baixar o programa? Não, talvez não. Talvez o pivô esteja fazendo alguma cagada na edição, sei lá. Porque faz um tempo que eu não vejo um áudio realmente ruim, né? Sim. Tirando aquele que a gente teve doutorar pra cacete umas semanas atrás. É, não, de volta e meia ficou uma merda, mas na média é bom. Enfim, foda-se. A gente acatou o seu conselho e vamos fazer o que pudermos para melhorar. De resto... É só avisar. De resto, estão de parabéns. Sucesso. Muito obrigado. Olha aí, estamos de parabéns mais uma vez. É só 2 e-mails novos. Está... Viu? Foi todo ruim, né? Mandaram poucos e-mails, mas 2 deles eram novos, então tá bom. E um ainda virou patrão. É verdade. Nossa senhora. Portanto, é que agora virou patrão depois de 3 anos, né? Mas tudo bem, antes tarde do que mais tarde. Depois de 3 anos, foi, né? Tá virando. Tá aí, tá pagando. Tá sendo. Boyd está feliz. Bom, Boyd está feliz. Boyd está feliz, não. O pivô está feliz. O Boyd já paga de qualquer forma. A diferença é que sai do bolso dos ouvintes ou do bolso do pivô. Voucher de jogo. Enfim, como eu ia dizendo, hoje não vai ter filosofia porra nenhuma. Vou fazer uma recomendação. Olha só que bonito. Opa, gostei. Eu vou fazer propaganda pra caralho. Vou fazer propaganda de um monte de coisa agora. Manda ver. Amazon, não sei se vocês sabem, tem um serviço de streaming chamado Amazon Prime. E lançou no Brasil ontem. Quer dizer, ontem de quando a gente tá gravando. Não sei qual. Na semana passada, provavelmente. Sure. De quando vocês estiverem ouvindo esse podcast. Mas o fato é que é um bagulho igual Netflix, mesma merda. Não é melhor nem pior, muito pelo contrário. Mas eu recomendo que vocês assinem os dois. Mas, vocês têm. Acho que você ganha 7 dias grátis, sei lá, se você assinar. E tá baratinho, tá 10 reais por mês. Porra, baratinho mesmo. Mas não é disso que eu quero fazer recomendação, não. É de uma série que é original. Deles, que nem tem original Netflix, também é original Amazon Prime, e se chama Hands of God, que é do... Ah, é aquela parada do Hellboy? É, do Rumpa. Cara, essa série é sensacional demais. Eu comecei a ver ontem essa merda e já tô quase terminando a primeira temporada. Tu viu essa porra? É boa pra caralho. Caralho, é bom demais essa série. Se faz só pelo Ron Perlman e pelo cara que faz o PJ, não, o KD, é KD? Não, é KD, que é o Thug lá do Ron Perlman. Sensacional. Então, a série tem atuações excelentes e o roteiro é bom demais, caralho. E é bem produzidinho também, não é... Não tem nada demais, mas não é tosca, saca? É relativamente bem produzida por uma série. Enfim, vale a pena, é muito bom. É o Ron Perlman, ele é um juiz mega poderoso na cidade, e o filho dele tenta se matar, allegedly, e ele começa a sequelar bizarramente, e ele começa a ter umas visões divinas, e ele acha que Deus tá falando com ele. E aí ele acha que Deus tá guiando ele pra buscar os estupradores da nora dele, que ele acha que o filho dele se matou por causa da... porque a nora foi estuprada e ele nunca mais foi o mesmo depois. E aí ele acha que Deus tá mandando ele numa missão pra pegar os culpados pelo estupro. E aí ele começa a fazer um monte de merda. E aí a série é basicamente, basicamente sobre o que você faria se você tivesse muito poder e desse poucos fucks. É tipo, muito poder e pouca importância juízo. Pro que vale. Pouco Sim. juízo. Exatamente. E o cara é um juiz. E o cara é literalmente um juiz. É excelente. É excelente. O cara quer botar pra fuder, né? Tem uns detalhes que acontecem na série que você fica, caralho, os caras sabem o que estão fazendo. Enfim, vale a pena, vejam. Beijos. Sim. Aliás, eu vou ser ousado e dizer que há uma filosofia essa semana. Fale. Apenas há. Tipo, sei lá, pague um patrão. Ache o patrão. Pague um patrão. Ache o patrão. Pague um patrão. Não fale. É uma pequena gincana. Tipo, fale sobre o Patreon. Você não paga, mas falem sobre o Patreon. Espalhem o gospel do Patreon. É, deem dinheiro pra nós. Tá todo mundo precisando. Tá todo mundo fudido. Principalmente o bode. Porra, esse tá fudidaço. Ainda por cima que é de humanos num mundo que odeia humanos. Então já era. Tá lascado. Aliás, foi extremamente filosófico. Não gostei disso, mas foda-se. Porque logo mais tem mais e minha irmã vai se casar. Que bosta. Abençoe o casamento. Tentarei. 2016 foi um jogo marcado por muitos jogos. Jogo marcado por muitos jogos. Muitas experiências. Sendo algumas satisfatórias, outras decepcionantes e outras foda-se. Gostaria de começar. Gostaria de começar o programa falando sobre o jogo que foi sucesso por pouco tempo, mas foi um dos maiores sucessos do mundo. E hoje em dia ninguém mais joga essa merda. Que é o Pokémon GO. Achei que você ia falar Overwatch, mas também serve. É, Overwatch ainda tá rolando. Overwatch não foi o maior sucesso do mundo. O beta mais jogado do mundo. Uma parada assim. Foi da história, né, cara? Inacreditável. Então, alguma coisa. Falar de Overwatch. 10 milhões de retardados jogando. Um beta. Aí você tá falando de Overwatch ou de Pokémon GO? As duas coisas. Eu acho que de ambos. Ah, eles têm mais coisas em comum do que a gente pensava, não é? E sonha a nossa van filosofia. Eu vou sair desse episódio xingando vocês, não é possível, cara. Xinga, que isso? Que isso, fica calmo. Eu gosto muito de Overwatch, GG, relaxa. Não. Entra na fila, GG. Não, vamos falar de Pokémon. É, o Pokémon o pessoal voltou a jogar agora, porque teve. Não. Voltou. Voltou, nego, tem nego jogando aí, estão dando Togepi agora. Gente, adicionaram Pokémon esses dias. É, os novos, né? Os 200. Sim. Novos não, né? Os 200. Peraí, alguém oficialmente liga pra Pokémon GO ainda? Ninja. Sim. Tem Pikachu de Natal. É verdade. Tem umas coisas aí. Eu acho que a GG liga, ela tá revoltada. Não, ela tá falada com Overwatch, relaxa. Ela tá falada com Overwatch, Pokémon GO pode malhar com isso. O que eu digo sobre Pokémon GO é que no lançamento ele foi um fenômeno muito interessante, porque pessoas que só conheciam Pokémon, pessoas que não conheciam Pokémon, ou pessoas que conheciam há muito tempo e gostavam muito, se uniram debaixo de uma causa. Gastar pokebolas mongolmente em Zubat. E foi divertido enquanto durou. Foi divertido enquanto todo mundo estava junto, engajado, andando aleatoriamente na rua com risco de ser assaltado. Cara, até só eu joguei. Só que depois de um mês, talvez, as pessoas cansaram de fazer a mesma coisa. Jogar pokebola em Zubat. E falaram, cara, não tem mais nada pra fazer no jogo. E como eles não deram nenhuma evolução a tempo, não trouxeram coisas que estimulavam as pessoas a ficarem jogando, o jogo foi morrendo. Ainda tem uma base de jogadores considerável, principalmente para um jogo mobile, mas não foi o fenômeno bizarro que foi. Eu não entendi, por que você falou principalmente para um jogo mobile? Eu acho que os jogos que tem mais player base do mundo são jogos mobile, não? Mas eu não gosto de Candy Crush e Busseta 4. Mas eu acho que não tem uma fanbase. Ah, talvez. Ah, tudo bem, entendi o que você quer dizer. Olha só, o maior problema de Pokémon GO é que ele talvez tenha tido exposição demais no começo. Lembra que em alguns programas eu fazia o Pokémon Go Watch? Fazia a... Vamos acompanhar as ações da Nintendo! E tava um desvio absurdo, assim. Sim. E teve alguns dias, em algumas semanas aí, uma época que eu tava mais trabalhando em casa, que eu ficava com a televisão ligada o dia inteiro na Globo News, e que eu vi que todos os programas ao vivo, de, sei lá, 8 da manhã até 10 da noite, todos falaram de Pokémon Go. Todos. E isso deve dar, sei lá, uns 10 programas, talvez. Todos. Até na Maria Braga? Não, da Globo News, tá? Então, sei lá, eram pautas de jornalistas diferentes. Não era, sei lá, tipo, só o Ronaldo Lemos, o cara que era patrão lá do Ludobardo, né, FGV. Era uma galera falando, não, e Pokémon GO bate mais um recorde. E as ações da Nintendo, não sei o quê. E a CNN falou que não sei o que lá. Então, ele realmente teve um a favor dele o fato de que ele era um fenômeno... A gente fala de multiplataforma, né? Ele é um fenômeno multigeração. Não, e é muito engraçado, porque a minha irmã mais nova, ela não viveu a época de Pokémon, ela nunca conheceu direito. O meu irmão, até sim, mas ele jogou no Game Boy e tal, mas a minha irmã nunca entendeu nada e nunca foi muito de jogar jogo nenhum. Ela tava jogando descontroladamente Pokémon GO. E o depoimento dela foi: eu cheguei no colégio, todo mundo estava jogando essa merda. Eu não conseguia falar com ninguém. Resolvi jogar. Agora eu preciso pegar todos. Tua irmã é tipo tua mãe, cara? Tipo, detesta jogos e coisas assim? A minha irmã é campeã de judô. É outra vibe. Meu irmão, ah, eu tive que fazer umas... Tipo, bater o pé foda em sala de aula, porque meus alunos basicamente só queriam jogar essa porra. Calma. Meus alunos só queriam jogar essa porra. Antes do lançamento no Brasil. Chegou muito verme, né, cara? Pegou muito verme. E aí era papo de... Cara, tem vapor aqui na sala, mano. cheguei a colocar uns dois alunos pra fora, porque eles não ficavam, tipo, toda hora querendo mexer. Nossa, coloca aluno pra fora, cara. Cara, que carrasca, mano. Vocês lembram daquele vídeo do maluco que chegou numa praça lá em Nova York e mandou um berro, tipo, Dragonite! A praça inteira foi num suor em Nova York. Isso, né? Central Park. É. E era tudo falso. E era falso. Em contrapartida, temos Overwatch. Peraí, deixa eu falar um negócio de Pokémon aqui. Fala. Só tem que tomar cuidado pra gente não transformar num programa de Pokémon GO, né? Não, mas olha essa. Porque já teve um. Não teve. Mas teve quase um. Teve um baseado em. Exato. O Pokémon, ele teve segundo problema, que não atualizaram, né? E não atualizaram pelo seguinte: o jogo foi feito a toque de caixa. Colocaram uma skin de Pokémon com artes 3D que qualquer estagiário faria. Não é difícil desenhar Pokémon. Ah, mas tava bonitinho. Você tava mesmo. Nada me mas deu eles câncer. Usaram toda a inteligência do jogo. Cara, isso é incrível. Anotem isso, hein? Vou fazer uma vinheta disso. Nada me deu câncer, Senhor da Eternidade. Eles é o usaram... selo de isso não me deu câncer. Isso é o selo de isso é muito bom. Não. Calma aí. Tá bom. Eles utilizaram toda a inteligência que eles já tinham no jogo anterior deles, que eu esqueci o nome, Ingress. E não fizeram mais nada. Então, coisas como batalha. 0.3, se não me engano. É, sei lá, mas assim, batalha não tinha, troca não tinha. Não tinha nada que faz Pokémon ser Pokémon. E o decaimento de inteligência, de interesse foi muito rápido, né? Agora eles estão colocando aí a nova geração, mas ainda não tem nenhuma mudança de mecânica. Então a renovação de interesse que pode vir a ter é aquela de, ah, beleza, agora tem outro tipo de Zubat pra eu pegar. Não, me explicaram que agora, se você... Tem vantagens que você ganha se você jogar dias consecutivos, saca? Caralho! Eles colocaram esse tipo de mecânica pra incentivar as pessoas a ficarem jogando. Tipo, ah, tem mais chances de aparecer Pokémon ou de eu ganhar mais balinha, sei lá, se eu capturar um Pokémon todo dia. Só que não adianta, não deixa de jogar mais esse porra. Só que é aquela porra de serialização, então. Filho da putização, se quiser. Também. Olha, essa semana eu vi, enquanto voltava pra casa no ônibus, pelo menos umas 3 pessoas jogando. Mas, tipo, quando lançou, era todo mundo com o celular na mão jogando pokebolazinha. Ainda tem, mas diminuiu bastante. Eu saí com a minha namorada na rua. Tipo, literalmente, o que a gente vai fazer? Vamos andar pra caçar Pokémon. A gente andou uns 5 km. Isso. Não, você e a sua namorada, e a Lilith e o namorado faziam muito isso. Era uma assim, vamos na rua fazer o quê? Pokémon. A mesma coisa que fazemos todas as tardes, amor. Teve vários encontros aqui em São Paulo de galera que foi caçar Pokémon na Paulista, não sei aonde, e isso foi maneiro. Teve uma cidade do interior de São Paulo que tinha uma praça que era tomada por marginais e maconheirinhos, e a população meio que tomou de volta a praça. Durante o Pokémon, e agora deve ter entregue. Durante o Pokémon. Agora deve ter tudo o cheirador e maconheiro de novo. Inclusive, esse barulho não foi tiro não, tá, gente? Não sei, no Rio de Janeiro, aí, mas... É, não foi tiro. Não foi nem aqui, inclusive. É, mas não foi tiro não, tá? Próximo, vamos falar de Sobrevigília. Sobrevigília. Senhor da Eternidade, o jogo do ano. Por que não é tão bom, sendo que o jogo é muito bom? Cara, o jogo não é ruim, tá? O problema é que ele é... Sabe aquele jogo que enjoa rápido? Mas você ainda joga ele? Não, faz muito tempo que eu não jogo. Mas eu não jogo ele por vários motivos. O principal é porque ele não roda direito no meu computador. Então... mas aí, porra... É muito frustrante jogar com lag. Né? Muito quando você campanha... sente que você tá perdendo pro lag e não é só choro, você acaba desanimando de jogar o jogo, entendeu? Tá, mas aí não é demérito do jogo, é demérito do seu computador. Sim, mas não é isso que eu tô falando, não é isso que eu quero dizer. O que eu tô falando é que o jogo é injetivo, ele não tem... Sei lá, como é que eu vou explicar? Ele não tem uma... Ele não tem missões muito variadas, é isso? É, tipo, ele é repetitivo e... Beleza, lá, os bonecos não variam tanto entre si. Porra, variam pra caralho! Mais ou menos, tipo, só tem uns bonecos que são bem bizarrinhos. Mas overall, beleza, você atira. É que vocês devem estar pensando em comparação a, sei lá, CS, que realmente não tem variação nenhuma. O Senhor da Eternidade está pensando num aspecto assim, vou comparar Overwatch com algo tipo jogo de luta. Bora, tipo Battleborn. Battleborn dizem que os personagens são muito, muito, muito diferentes um do outro. É, mas fracassou ridiculamente, né? Tava muito de graça esses dias aí. Caralho. Saiu junto com o Overwatch. Coitada do SK, cara. Se Battleborn fosse lançado pela Blizzard, nego ia estar... Ai, meu Deus! Tipo, os personagens, eles são bem diferentes entre si, sim. O que eu tô falando é que eles não tem aqui... Tem muito jogo que é assim, né? Tipo, relativamente repetitivo, mas aí depois de um tempo você fala, pô, vou pegar um outro personagem pra jogar. E aí isso meio que renova a sua vontade de jogar o jogo. No Overwatch isso não aconteceu tanto comigo, entendeu? Ah, cara, mas isso aí acho que... Porque, por exemplo, eu quando comecei a jogar, eu já fui instruída, ó, pega um de cada tipo, porque o jogo tem, tipo... 4 grupos de personagem, sim, né? Sim. E a pessoa me falou, ó, a pessoa que tava me ensinando, né? Ó, tenta aprender a jogar com um de cada tipo, porque você vai variar nos times e vai conseguir variar até mais a sua jogatina também. E aí, tipo, hoje em dia eu tenho 2 que são principais meus, mas eu vario pelo menos de 2 de cada tipo de personagem, sabe? Quais são e por que são a Diva e a... Hanzo. Hanzo. Meu Deus, cara. Hanzo é o câncer desse jogo. Hanzo é o Ryuga Tekuakurao? É. Ryuga Tekuakurao. Exato. É, mas não é Hanzo, é Hanzo. Presta atenção. Só tem uma resposta certa quanto a... Ah, não, a Diva não. Pensei que ela tinha falado da... cheaters. Heroes never die. Mercy. Não, eu tentei jogar Mercy. Com a Mercy, mas eu não me dei muito bem com ela. Eu prefiro o Lúcio. Vamos, escoxa! Ele fala isso. Ele fala isso mesmo, sim. Queria mandar um abraço pro diretor da dublagem aí, Gustavo. Ele merece, ele merece um abraço. Ele merece. Porra, Gustavo. Vamos esculachar! Vamos esculachar! Ele grita isso. Vamos esculachar! Com um sotaque bem carioca ainda. Sim, let's sim. Bring it down, né, meu irmão? Sim. Você não tem verdade. Não, acho que é tipo turn up the beats, alguma coisa assim, não? Não, isso aqui, fala quando essa... Vamos esculachar, parceiro! Ah, sei lá, foda-se. Eu acho... Turn up the beat é quando ele solta um dos poderzinhos dele, mas eu não lembro. Ah, é, o E dele lá, sei lá, que ele dá uma aurazinha. O turn up the beat é quando ele aumenta o volume lá. Exato. Aumenta o volume. Ele foi na eternidade. Eu vejo muito esse jogo com uma característica de cada partida é diferente, porque muda as pessoas com quem você está jogando, talvez o grupo de amigos com quem você esteja jogando, ou pessoas aleatórias na internet que você está jogando, com a combinação dos personagens, sendo que o que você está jogando normalmente não é o mesmo, mas outras pessoas têm outras necessidades de outros estilos de jogabilidade, e isso torna cada experiência do Overwatch, para mim, uma experiência única. Uma coisa muito parecida que eu tinha em jogos de tipo MOBA, só que eu tenho em estilo FPS. Em CS não é tanto assim. CS, todo mundo é a mesma coisa, muda um pouquinho das armas ali e tal. No Overwatch, eu sinto cada partida uma história nova pra contar, sabe? Sim, isso é verdade. Tem partidas, inclusive, que elas são bem emocionantes, assim, que às vezes você tá pra perder e nos últimos 10 segundos tudo pode mudar, assim. Nossa, é muito foda isso. Até porque o tempo para em determinadas situações no final. Sim. Todo personagem tem uma carta na manga que pode virar tudo. Eu acho isso sensacional. Fala lá. Tem X-Factor no jogo? Tipo Marvel? Tipo isso. Assim, tipo tem. Isso. Não, mas é o seguinte. Existem algumas condições, só pra não entrar muito em detalhe, que o tempo... Você tem um tempo pra terminar a partida. Uhum. Mas existem algumas condições que o tempo, no finalzinho, quando falta um segundo, ele para. Exato, tipo, é uma prorrogação. Se você estiver lá, você consegue virar o jogo. Exato, eles dão uma prorrogação pra você. Tipo, se você tá... Vamos pegar a missão da carga, por exemplo. Lembrei. É, a missão da carga, se você tipo, você tá tentando parar o time inimigo de levar a carga até o fim. E se tiver pelo menos um boneco do seu time perto da carga, ou seja, a carga não continua andando. E aí você tem, se você conseguir bolar uma estratégia legal, você consegue segurar ali até todo mundo do seu time vir e conseguir matar a galera e você ganha. Peraí que tá passando. Ah, teve tiro, agora é polícia. Peraí, teve tiro mesmo. Tá caótico. Passando Power Rangers SPD aí. Não. Eu joguei Overwatch, mas... Overwatch! Joguei algumas partidas só, não joguei muita coisa não. Eu achei legal porque ele é bem levinho, apesar do Sr. Eternidade ter dito que não roda no computador dele. Cara, roda eu discordo, roda, é muito levinho. Roda em qualquer carroça. Eu discordo, não roda não, cara. Porque, tipo, sei, cara. Todos os jogos da Blizzard tem um problema de performance, não sei se é de placa de vídeo ou sei lá. E vários jogos tem esse problema. Ah, tá. Eu sei que o Heroes of the Storm também tem, que é um jogo que você olha e não dá nada, ele é ridiculamente leve, só que ele dá umas engajadas escrotas. O Overwatch é a mesma coisa. O StarCraft também rola isso. Eles deixam você customizar o jogo de forma que ou ele roda na tua cafeteira. Sim, ou ele pode... roda no teu Tanto o Heroes of the Storm, quanto o StarCraft, quanto o Overwatch, você não tem como dar tanto tone down no jogo. Você, tipo, desce a qualidade do jogo até um ponto e ele fica lá. Você não consegue deixar o jogo horroroso pra você jogar com uma performance alta, entendeu? Que nem dá pra fazer com o WoW. Então, até porque o WoW, ele tem pessoas que jogam desde 2005 e a pessoa não quer mesmo, fazer mesmo o computador. Mesmo 486. É, e eles não vão perder esse cliente, né? Cliente que dá mais dinheiro, compra todos os patches e as mouse, né? Fazendo uma defesazinha aqui pela Blizzard, os jogos deles até que são bem otimizados em relação a outras empresas, cara. A Blizzard fez isso, a fulaninha do GTA Rockstar fez isso com o GTA. Fulaninha. E o Metal Gear 5 também tá bem otimizado, porque roda num computadorzinhos assim que você acha que não deveria rodar. Ao contrário de, por exemplo, sei lá, Street Fighter V, que é um jogo de luta, que é um Unreal Engine 4 bem capado, que não precisa de tanta coisa, e não roda em outro computador. Não, cara, roda, mas tem jogos muito mais que parecem, pelo menos, ser muito mais sinistros do que o Heroes of the Storm e rodam muito melhor aqui do que o Heroes of the Storm. Ah, sim. Não, mas aí é questão de otimização. Você realmente deve ter coisas mais otimizadas. Tipo Undertale. Porra. Uma porra? Que é muito melhor, inclusive. Mas é isso. Mas pô, foi o jogo do ano aí, eleito pela aquele VGA, né? Videogame Awards, sei lá. Ah, porra, que ninguém se importa, que... na verdade. Exato, mundo... não. A galera, mas é um showzinho divertido, entendeu? Bom. Eu gosto do VGA porque ele gera treta. É legal. VGA treta é sempre maneiro. É Jeff Keighley, que é o cara que quer transar com o Kojima, né? Exato. Quem não quer? Nossa, ele fez uma puta declaração pro Kojima esse ano, meu Deus. Quem nunca? Foi Rebeca faz uma por semana. Mas a Rebeca não tá no nível dele ainda, não. Não, não tá, cara. Só faltou. Não, só faltou propor casamento ali. Caraca, o título de você dá um prêmio de jogo do ano pra Overwatch é razoável, não tem nada muito o que se reclamar, não. Não que tenha sido um ano ruim nem nada. E, não. Não foi nada pior. Mas você sabe por que o Overwatch, tipo, tinha muita gente contra o Overwatch ganhar jogo do ano e tal? Contra. Porque ele não tem campanhas. Ele não tem campanha single player, sabe? Ele não tem historinha. Exato, foda-se. Não, tem sim, eu vi uns animes irados. Mas foda-se, mas o Yuga Waka tem que procurar algo do ninja lá e do macaco. Não, ele vai muito além disso. Irado. Porque a gente não discute que muitos jogos eles forçam a barra pra botar um modo multiplayer ali. O inverso também é válido. Cara, não vale a pena você forçar a barra ali pra ter um single player. Sim. Eu acho que isso é um... tá tudo bem. Talvez não coubesse um single player decente no Overwatch. Mas eu acho isso um defeito, sim. Eu acho que isso é um demérito do jogo que diminuiria a chance dele ganhar Game of the Year, sim. Ainda mais em relação a Blizzard, que é conhecida por criar universos interessantes e personagens e histórias. E eu acho que é um puta desperdício da equipe deles em si fazer um jogo que, tipo... Existe, mas é foda-se. Ninguém liga. Só que você não experiencia a parada direito. Não, todo mundo liga, sim. Tem que pesquisar, olhar no YouTube, ver, tipo... Não, caralho, você não viu como a comunidade desse jogo é engajada, cara? Tem no artwork, no artbook que veio com o jogo lá, tem a história dos personagens, tem as animações. Eu sinto que a Blizzard, sim, ela tá indo devagarzinho, sabe? Sim, mas isso que eu tô falando, sabe? Tá tudo fora do jogo, não tem nada no jogo. Sim, então, calma. A Blizzard, ela tá indo devagar, sabe? Ela tá ainda se adaptando. Teve o evento de Halloween aí que eles colocaram... Mais ou menos, eu acho que o que eles querem fazer, porque tá tendo boatos aí, que eles vão colocar assim, uma campanha single player no futuro pra contar a historinha. E aí eu acho que eles estão querendo moldar isso aos pouquinhos. Tanto que o experimento que eles fizeram foi na campanha de Halloween lá, que você tem que fazer um co-op pra segurar o portão lá. Você chegou a ver isso? Não, é tipo contra a inteligência artificial? Isso, eles fizeram um evento muito maneiro de Halloween. E eu acho que eles estão, tipo, moldando aos pouquinhos como que vai ser essa campanha single players. Eles acabaram de adicionar com a Sombra vários outros modos legais. Mano, tá muito legal. A Laura do Overwatch, sim. Uma das coisas que eu ouvi... A skin da Laura no Street Fighter com a roupa da Sombra. Uma coisa que eu ouvi bastante, mas eu não tenho como argumentar porque eu realmente não joguei esse outro jogo, é que Doom tinha tudo pra ganhar. Que Doom foi um jogo excelente. Sério? Eu não... Vou ver esse papo aí também. Eu não conheço ninguém que jogou essa porra. Eu nem dei um fuck sequer. Talvez o Fred tenha jogado. Fred é fã de... A galera mais engajada em videogame do que a gente, os pessoais que tem podcast, etc. Uhum. Gostou. Não, falou uma boa. Falou uma não, boa. Sim, eu ouvi falar muito bem desse jogo, só que eu não joguei. E eu não conheço... Alguém no Twitter tava meio que falando, porra, podia ter sido Doom, eu não lembro quem foi. Sim. Arara, talvez, tem cara de Arara. Não era Arara, não. Arara. Arara não gosta de Doom. Ah. Talvez fosse o Caio, o Corraine, eu não sei. Eu vi uma galera torcendo pra Doom, sim. O Doom tava muito bem, tava sendo muito bem cotado pra ganhar também. Mas eu acho, cara, que um bom motivo pelo qual o Doom não ganhou é que, tipo, eu literalmente não tinha ouvido falar desse hype do Doom. Tipo, tá, eu ouvi muito de leve e, porra, Overwatch se falava dessa merda. Tudo bem que é uma questão mais de marketing do que qualquer outra coisa, né? Mas faz parte. É. Não sei, eu vi, na época que ele lançou, eu vi um puta hype em cima do Doom, sim. Não, na época que lançou, eu vi um puta hype em cima do Doom, naquele sentido. Dudum, dudum. Assim que nasce os melhores memes de baixo. Versão brasileira Van Maher. Cacete, que eu ia falar. Na época que lançou o Doom. Você viu alguma coisa do Doom? Eu vi alguma coisa do Doom, do Doom. Olô, Doom. Doom, do Doom. Eu vi falar em si, mas no sentido de que ia sair um Doom novo. Nessa. A porra, vai ser outro Doom, caraca, grande jogo foda, revolucionário. O filho do criador do Doom, que eu já não lembro os nomes, o cara já é. O moleque já é programador. Doom de Doom. Tem dois, tem o John Carmack e o Carmack, né? Isso. O filho do Carmack já tá fazendo o jogo aí. É um moleque novinho, se não me engano. Ou um moleque novinho dos jogos aí. E a gente não fez. Mas basicamente foi isso. Precoce. E depois eu não ouvi mais falar nada de Doom. Mas eu não ouvi as pessoas mais próximas de mim que jogam e falam. Os jogos mais famosos pra mim, eu conheço todo mundo que tá jogando. Mas Doom, ninguém jogou. Dos meus amigos. Então, seus amigos. Não foda, esse jogo não existe. Então, vocês estão andando com pessoas erradas. Já pra pensar que seus amigos estão igual a você? Caralho, muito louco, né? Uma loucura, né? Seus amigos estão só bebendo e mandando e-mails nervosos pra empresa. Isso. Usando camisa social pra ir pro trabalho. Caralho! Escravo do homem. Bebendo na praça. Só sentindo aqui que a gente entrou numa lavação de roupa suja, hein? Eu bebi na praça. Pensando, né? Teve um esquinho na praça. Ah, mas eu também realmente não vi tanto hype do Doom, não. Eu até fiquei surpreso quando... Cara, já ficou sem graça, piada. Vou ficar 5 minutos sem usar. 5 minutos sem fazer essa aí, que tá meio sem graça já. Muda o jogo. Mas acho que talvez fosse merecido também. Eu não joguei, eu tô vindo de comprar aí. Eu vou ver se rola uma promoxa de fim de ano pra dar uma olhada no Doom. Não, peraí, ficou sem graça. Ficou, também acho. Beleza? Eu acho que ele dá pra milkar mais um pouco. Dá pra milkar? Dudum. Pronto. Olha, eu esse ano. Um quadro inteiro, só de um quadro do programa, com música de fundo assim. Eu vou botar a música do Dudu. Jazz, mano. Vou pôr, mano. Calma. Pode ser até aquela música do Cowboy Bebop. Pode ser, muito bom. Eu esse ano, dos jogos que saíram esse ano. Joguei alguns aqui, tô jogando um agora, inclusive. Teve. E a filha número 2 jogou e falou que é muito. Teve uns jogos muito bonzinhos esse ano. Vou começar destacando aqui, lá do comecinho do ano, o Doutor Dark Souls 3, que saiu em março, abril, não lembro. E foi março, né? Foi bem batuta, eu comecei e depois eu parei pra jogar. Foi bastante batuta. Eu parei ele pra jogar Uncharted e aí depois retomei, etc. O Dark Souls 3, ele tava com uma pegada aí de tentar resgatar o primeiro Dark Souls, que o pessoal que é fã da série, etc., não foi muito pilhado com o 2 é... considerado um mau Dark Souls, embora você também até possa dizer que é um bom jogo, pra quem gosta de um bom jogo. E aí? Mas o Dark Souls 2 não fez muito jus à franquia, não. E o 3 fez. O 3 foi melhor do que o 2. Todo mundo sabe que o 2 é o Bloodborne, né? É. A galera tava fazendo Bloodborne. Cara, o Bloodborne veio antes do 2? Não, veio um pouquinho depois, mas... Ah, entendi, você ignora o 2 e aí o Bloodborne virou 2. É aquela parada, a equipe principal foi fazer... E cara, isso é tipo... má gestão, né, cara? Igual o Uncharted 3. Ah, por que o Uncharted 3 é uma merda? Porque eles estão fazendo The Last of Us. Cara, contrata gente boa, tá ligado? Não tá com... Sim, não é difícil. Não, gente boa. Cara, não, Uncharted 3 é uma merda na minha bunda. Fazemos um programa inteiro sobre isso pra falar que não era uma merda. Tudo bem, tudo teve bem. Teve um programa sobre Uncharted 3? Sobre Uncharted. Ah, tá. Eu tô falando Uncharted que se comenta, tá? Calma, calma, calma. É tipo, pensa como o Devil May Cry. O primeiro foi bom, aí teve o segundo que é esquecível, aí o 3, puta merda, voltou com tudo. Puta assim, merda. Então, isso é muito babaca, porque você meio que tá dizendo assim, pô, aí galera que fez Dark Souls 2 e Uncharted 3, vocês são os merdões, tá ligado? Vocês são porque os imbecis. São sacos de bosta. Isso, vocês são sacos de bosta. Sem os fodões, vocês são os Zé Ruelas. Mas beleza. Foi isso que aconteceu com o Final Fantasy 13 e o 15 também, né? Tipo, dividiram e falaram... Vamos fazer um jogo aqui não. E o outro vai fazer um jogo lá, a gente compete. Aí um fez um jogo bosta, o outro demorou 10 anos pra fazer outro jogo. O 15 é que agora. Final Fantasy acabou, gente. Os caras que faziam Final Fantasy, a série que você conheceu quando era pequeno e que tinha lá aqueles nomes do começo, Hideaki Anno, Nobu, Uematsu. Não, Hideaki Anno você tá indo muito longe, nem esse cara não. Hideaki Anno não. Vamos com calma, parceiro. Relaxa um pouco aí. Tá todo mundo tomando whisky. Yoshitaka, mano. Ah, é, mas não era o que eu tava pensando, não. Foda-se também ele. Já foi o nome japonês Sakaguchi. Hironobu Sakaguchi. Eu ia falar primeiro cai fora. Eu ia falar que não. Hirono, foda-se. Hirono, foda-se. Primeiro sair, porque hoje ele é uma estrela da música, só que não. Como pegar? Fala no burrigo Shaka Shaka. O Sakaguchi, o Uematsu, essa galera toda já foi embora, cara. Cara, Final Fantasy hoje em dia é produto da mente depressiva de vocês sabem quem? Senhor Kingdom Hearts. Também. Que é um panda, tipo isso. Então. Tem outro cara também, tem aquele lá que enfiou a Lightning Tabata? Na vela de todo mundo. Tabata. Tem aquele brother lá. Não é Tabata, não, é outro nome. É, não lembro o nome. Mas é isso. Mas só pra falar rapidinho do Dark Souls, esse 3 ele tá com um nível de entrada pra série bem mais simples do que o 1. Nível de entrada, tipo as minhas? Oi. Pedrinho que tem um pico da viúva pronunciado. Lápis, eu quero admitir que eu tô decepcionado com você. É, porque eu achei essa tradução pra entry-level uma merda. Eita. É, tá bom. A curva de aprendizado, você prefere? Prefiro. São coisas diferentes. Não, mas é diferente. Não, é a curva de entrada. A curva de entrada, pô. Como que é o nome do cara do Zippers lá do Kingdom Hearts? Eu fiquei em dúvida agora. Tetsuya então, Nomura. Esse é o nome. Nomura, obrigado, esse puto. Tetsuya Nomura. Isso. Tabata foi quem salvou o 14. Isso. É, esse cara aí. Então, 14, não é 15? Eu também. Vamos falar de Final Fantasy agora? Foda-se. Desculpe. Ah, ninguém aí. Liga pra Dark Souls. Ninguém liga pra essa porra. Jogo chato do caralho. É mesmo, é a mesma merda desde o 1, aquela porra. Desde o Demon Souls, não ganha nada. É isso mesmo. Desde o do Kingsfield, mesmo. Só merda. Ficou mais bonito. E mesmo assim, mas não. Tu jogou o Dark Souls? O 3? Joguei. É bom? É bem mais fácil que o 1. Mais fácil que o 1? Peraí, o 2 é Dark Souls 1 ou o Demon Souls? Dark Souls 1. É. O Demon Souls também. Porque a partir do Porque eu achei o Dark Souls 1 bem mais fácil que o Demon Souls. Mas é mesmo. O 2 é porque o K-pop, então não. O Demon Souls eu joguei e sofri. Você depende menos de conhecer atalhos e você pode sempre. Ah, vou me teleportar, foda-se. Tem o ponto do descanso, entendeu? Tem a fogueira central que você vai lá pra ficar, pô. Fogueirinha do amor. Não, o Demon Souls tinha as notinhas dos players que você lia e falava. Entre aqui, é muito legal, você, oba, vou entrar e você morre. Ah, isso aí, babaca, tem em qualquer lugar. Tem muita coisa em Dark Souls que é assim, o cara fala, pô, cuidado da diante. E é muito maneiro, porque são frases meio pré-montadas, e você vai... Meio não, literalmente frases, pré-montadas. Literalmente. E aí você fala assim, desvia à direita, e então fogo. Muito bom. Monstro incrível adiante, e então trabalho em equipe. Caralho. Valeu. Tem que saber montar as frases assim. No Bloodborne tinha um que era mulher fera, e então regozije-se. Regozije-se é quando tem loot bom, não é isso? É, tinha um chefe que era uma mulher, uma vigária, que ela virava um monstrão, virava tipo o Trico do Last Guard. Aí depois você matava ela, você ganhava um item. Aí o cara tinha assim, tipo, mulher fera, você vai enfrentar uma mulher fera. Aí depois você enfrentar uma mulher fera, tipo, alegria, tipo, passei, tá ligado? Mas aí a frase foi idiota. Fera mulher, e então regozije-se. Mas é em português a parada mesmo? É, traduzido. Top demais. É bem traduzido, inclusive, mas é porque essas frases não fazem sentido nem em inglês. Claro que faz sentido, regozije-se. É, não, mas assim, não é uma frase que você falaria pro cobrador do ônibus, sabe qual é? Tipo, aí, mulher fera, então regozije-se. Vira direita, então... Não, você não fala, mas ia ser irado. Ia ser irado, já você entrar no ônibus e falar, e aí? Mulher fera direita, mas então... Isso, mas tudo bem, que tipo, eles até poderiam fazer um sistema mais coeso, mas isso é meio que clássico da série. É, sim, com certeza, com certeza. E assim, bom jogo, tem um DLC que eu não joguei ainda, nem o de Bloodborne eu joguei, então eu tô devendo. E então regozije-se, é um bom jogo, acho que agora tá com um preço melhor já. Com certeza. O Bloodborne tava bem barato aí esses dias em várias lojas, ele tá com um preço já bem em conta. Quem não jogou... O Bloodborne é só PS4, né? Bloodborne é só PS4. É, isso é ruim. Eu tô tendo que comprar um PS4, mas eu não vou, não. Cara, você deveria. É um bom console. Faça como Ninja Inimigo. Compre o PS4 e guarde no armário. Ah, mas eu acho que o... Eu tenho medo de fazer exatamente isso. Ah, que isso, cara. Não, mas agora eu tô focado em comprar um computador novo. Depois eu vejo o PS4. Quando eu ficar rico, eu não vou ter mais preocupação com isso. Se você comprar um computador novo, cara, você só não vai jogar Bloodborne e Uncharted. O resto você vai jogar. Isso vai colocar o Windows 10. Não, não vai ter Last Guard, não vai ter Final Fantasy. Não, Final Fantasy... É, realmente não vai ter Final Fantasy. Não, mas olha só, Final Fantasy vai sair depois pra PC. Vai? Vai. Vai demorar um pouco mais. Ah, eu tenho... Tá, bom, um pouco mais. Os caras têm que valorizar os lançamentos pra console, né, cara? Senão ninguém mais jogou console. Eu entendo. Mas agora que é a única coisa que eles têm é antecipação. É, antecipação, sacou? Falando em antecipação, um que saiu esse ano pra Play 4, mas já saiu ano passado pra Xbox, foi o Tomb Raider, o Rise of Tomb Raider, que também... Tomb Raider. É um bom jogo, é um bom jogo. Acho que falamos bastante sobre isso. Falamos. Vocês fizeram um podcast sobre essa bosta, né? Fizemos. Mas eu quero jogar. Eu vou comprar pra botar aqui na minha... O Rise é onde você enfrenta a Baba Yaga? Né? O Rise DLC é? Que você enfrenta a Baba Yaga, não sei. Eu não joguei DLC, cara. Cara, a Baba Yaga pra mim é o Keanu Reeves. Por quê? Porra, vocês nunca viram o John Wick? Ah, tá. Porra, que filme do caralho. Para de assistir essa bosta agora. Pra mim é um troço mitológico. É um troço, é a mitologia, sei lá, escandinava, sei lá, porra assim. Não, é russo, cara. Porra! Tá certo. Próximo jogo. O que mais? Próximo! Uncharted 4? Acho que a gente pode falar de Uncharted 4. Tá lá claro aqui, quero jogar. Fala quem um pouco jogou, mais. Além de mim? Beleza. Esse é o meu show, tá? Hoje. Show de lá. Deixa eu ver se o Wesley tá por aí. Que ele vai. Vou chamar ele aqui agora aqui, tá? Vai, ele vai ter uns orgasmos aqui agora. Vou dar aqui, Nini. Pula, a gente é pra. Nossa, mano, que puta jogo, mano. É pra falar. Nossa, mano, puta jogo, mano. Nossa, mano, muito bom, cara. Eu vou falando aqui enquanto ele atende ou não. Esse saiu em abril. Vamos rezar pra gravação no musical. Se não me engano, a minha não tá zicando. Eu acho que eu botei pra gravar aqui. Acho. O Uncharted 4 saiu agora em abril e ele tava com uma promessa de seguir um pouco a linhagem do 3 em relação a... Porra, é foda como é que eu comento isso sem dar spoiler. Mas em relação a como os elementos fantásticos são tratados no jogo, e nisso ele é igual ao 3, mas ao mesmo tempo para ter um resgate de ação e de construção de personagens, etc., que o 2 teve. O 3 não caiu tanto nas graças do povo. Eu gosto muito do 3, mas ele é um pouco preferido. Inventei a palavra, foda-se. Preterido. Preterido. Tava falando mutado aqui, que legal. Olha aí. Padrão. Eu entendo, Lápis. Mas eu acho o Uncharted 3 um jogo incrível. Incrível. Incrível. Muita gente que eu conheço tem ele como favorito da série. E ele é o mais bonito dos três. Dos três primeiros. O 3. Ah, tá. Dos três primeiros, o 3 é o mais bonito. Além disso, ele tem uma história legal. Eu acho ele melhor que o primeiro jogo, inclusive. Não, olha só. Isso aí não, ninguém discute. Eu acho que a grande discussão é o 2 versus o 3. Sim, mas o 2 é um... O 2 é muito difícil você acertar. Você acha que o 4 é tão bom quanto o 2? Eu acho. O que tá acontecendo? Nós estamos nesse momento, seja bem-vindo. Estamos falando de Uncharted 4. Vamos falar aqui um pouquinho, estamos falando aqui. Rapidinho, Lili, só fala, por favor. Ah. Nossa, mano, muito foda de ter jogado. Eu não imito as pessoas em frente delas. Mas é que pode falar. É o melhor jogo do ano. Tá vendo? O cara não jogou. Ele não jogou Doom, não jogou Overwatch. Aí fala assim. Cara, mano, é Overwatch, mano, é Doom, mano, é FPS, vai se fuder. FPS, né, cara? Coisa 95. Obrigado, Nini, obrigado, cara. Mas Uncharted é um shooter também, só que terceira pessoa, mano. Não, mas aí ele não é FPS. É a mesma merda, no caso. A diferença é são... Se você abstrair, é literalmente o mesmo gameplay. Cruzar o deserto de Ubalcali. Mil quilômetros. Mesma coisa, só muda a câmera. Ah, nada a ver. Não, pô, você sobe muitas paredes. Sobe paredes. Overwatch é igual Counter-Strike, então. Fala Overwatch, você sobe parede também. O Han sobe parede. E aí, e agora? Ninja sobe em parede. Sim, os dois ninjas sobem parede. E agora? Os dois ninjas sobem parede. Não, mas olha só, o... Ué, mas não é verdade? É, o 2 do 2 pro 3 tem lá... Dum-dum. Uma... Dum-dum-dum. Mas o 4 tenta fazer um resgate disso, no sentido de que tem, de novo, mais personagens aparecendo. Vou peidar. Tem, vai lá, vai lá. Tá, pelo amor de Deus. Começa de novo, fala antes. Antes de 4 é bom. Não, eu não vou te dar porra nenhuma disso. Foda-se, vocês estão abacalhando, vão se fuderem. Não, eu tô pedindo, por favor. Não. Peraí, sabe que eu peidei? Você ficou bolado? Foi mal. Eu provi, dei pra ouvir. Eu tô bolado porque veio o fedor de tipótamo aqui, não foi só você que peidou. Mas a gente peidou, tá? Tá bom. O jogo cresceu com a proposta de resgatar os elementos de ação, etc. E já tinha 3 anos desde Uncharted 3. Uncharted 3, lembra, saiu 1º de novembro de 2013. Então, ia fazer 3 anos já. Era o primeiro e acabou provavelmente sendo o único pra Play 4. Vamos dar uma descansada no boneco. Já vimos aí que eles vão fazer agora, né, a parte 2 de outro jogo. Nathan saiu daquela vida, o cara foi virar marido. Isso era algo... bem mostrado. Não dá muito spoiler aí, não, valeu. Eita. Cara, isso é tipo 2 minutos de jogo. É, você tá no trailer. Não é spoiler, não. Desculpa, tá, gente? Eu tenho que falar alguma coisa. Ah, tá. Tá perdoado. Que o jogo é bonito, isso aí. Que tem jogabilidade fluida, que os gráficos jogabilidade são fluida. Nossa, fluida. Água é muito bonito. Meu Deus. Trilha sonora muito boa. Trilha sonora radical. Radical. Porra. Fala do fator replay. Fala do fator replay. O Uncharted é uma merda, né, cara? Tem uma música no jogo, né? Uma música boa, mas... Caralho. Colocar a trilha sonora do episódio de Uncharted do Baixo Fim de Sogo foi um desafio, moleque. É, três versos de... Tarará, a trilha é muito boa, né? Não é. Só tem uma música no jogo. Aí o resto é sempre música genérica, igual trilha de filme, sacou? Tipo, ah, vamos ver aqui Godzilla. Aí tem uma música do Jamiroquai perdida. Essa música não toca no filme, mas tá na trilha. É essa parada. É a melhor, assim, é a nada melhor. Que tá no filme toca na trilha, cara. É, não toca Heroes nada. Também. Não toca Heroes. Não, Heroes toca no final. Tá. Toca? É Fighters, isso? Não, Heroes é do. Wallflowers. É regravação. Freaky do Mas enfim, Uncharted 4. Nini, fala um pouco aí do jogo, sem dar spoiler. Sem dar spoiler? Sem dar spoiler, fala o que você achou. Não, assim, algo além de melhor jogo do ano. Tá bom. Mas é o melhor jogo do ano. Melhor jogo do ano. Eu gostei muito também. Só vou deixar claro. Eu te acredito. É que assim, ó, pra mim, que sou um fã da série desde do 1, o jogo ele não mudou muito na jogabilidade. Ele continua sendo o que o Uncharted sempre foi. O que você esperava do jogo era uma finalização da história, que era o que eles vinham prometendo desde que foi anunciado. Ó, é o último jogo do Drake, vai ter um fim pro Drake, pra história do Drake. E além disso, apresentou um personagem novo, que era o irmão dele, né? Que você nem sabia que existia essa porra. Uhum. Você não sabia que existia, mas foi bem isso, foi bem inserido na história. É, que não existia, né? Mas foi bem inserido na história. Ah, ué, não existia, porra, mas foi bem inserido. Eu posso ter um irmão, é que não existia. Você não sabia. É, exato. Não é que não existia. Na verdade, não sabia que existia irmãos. É, e aí? É verdade. Não, eu sabia que ele tinha irmãos até eu sabia que ele tinha irmãos, eu não sabia que ele tinha um irmão específico, uma irmã, sei lá. Ah, irmã. Não, mas de todos nós, quem pode ter irmão secreto é o piloto. Não, eu tenho duas irmãs secretas que vocês não conhecem. Perfeito. Na verdade, a minha irmã mesmo, acho que a maioria de vocês não conhece também. Acho que o Nini e o Dayo conhecem só. Mas para isso, eu tenho duas irmãs secretas. Que moram no Rio, né? Vocês não conhecem. E sabe o que mais? Nem eu conheço. Mas elas são secretas. No Brasil. É. O Uncharted 4, ele parece muito, sabe, que uma temporada de 24 horas. Você tá lá jogando um jogo, e é uma história, e aí virou outra história. É, dá uma mudada. Assim, no episódio 12, e dá uma mudada. Você fala, não, é sobre outra. Exatamente isso. Fala, meu Deus, tem uma bomba no meio da temporada, vamos impedir que esse vírus mate a humanidade. Sim, era isso nós mesmo. Nós temos 19 galões do gás nervoso Centox e bababá, e vão se foderem, e essa parada aí. Mas assim, do Uncharted 4, assim, dos outros Uncharted, a história é legal, sempre foi legal, mas sempre foi meio galhofa. Beleza? Sim, esse era uma... Sim, esse uma não é. Esse especificamente eu não achei galhofa. Eles usaram o tema de pirata, que deveria ter usado desde o primeiro, né? Não sei por que não usaram. É, e não é galhofa, né, cara? Até de porque pirata tá na moda, né, cara? Tá na moda. Eu ia falar piroca, mas também tá. Cara, pirata, ninja, e não saem da moda há um tempo. Teoricamente tá na moda também. Mas... Você falou pirota, tá? Só pra ficar claro. Eu falei pirota, então tá bom. Pirota. O que eu vejo que ele bebeu assim de Last of Us até, é que tem muita conversa dos personagens durante o jogo. Então, é muito parecido com Last of Us nesse sentido. Então assim, eles se preocuparam muito mais em aprofundar a história, aprofundar os personagens, porque era o último jogo do Drake, e explicar coisas que não tinham sido explicadas nos outros jogos. E a jogabilidade continua sendo a mesma coisa. Você dá tirinho, resolve uns puzzles idiota. Naquele mesmo esquema de Uncharted, de todas as mecânicas de jogo estão desde o começo. É igual. Então, são os objetos, os artefatos. Mas o legal do Uncharted nunca foi a jogabilidade genérica de shooter dele, né? Não mas foi, nunca tipo, era. De, tipo, você tá fazendo a parada, de repente cortar pra uma cena bolada. O lance dele é cinematográfica. Exatamente. E assim, ele foi honesto. Desde o começo, ele falou: vou te entregar uma história legal. Não tô falando nada da jogabilidade. Vai ser bonito pra caralho e eu vou te entregar a história. Porque o jogo é bonito pra caralho, mano. Não, vou te falar que os primeiros Uncharted, as histórias não eram nenhuma obra-prima da humanidade, mas a forma que a história é contada. É empolgante a parada. É empolgante. Sim, a narrativa do 2 principalmente, cara, é bem foda. Musical. E assim, não é bem spoiler, mas é que eu não vou explicar o que é, mas assim, você joga muita coisa do passado do Drake, né? Coisas claro. Tudo que não tinha sido explicado em momento nenhum. É no 3? Então é no 3 tem, mas você, dessa vez você joga também um pedaço muito maior. E de uma infância, assim, antes do que você joga no 3. Isso. Então, explica muito, assim, como ele virou o Drake, entendeu? Como ele chegou naquele sendo fodão lá, que consegue fazer tudo. Tem toda uma explicação, que aí amarra todo o personagem. Por isso que eu acho, assim, foi muito bom pra finalizar a história. Não precisa mais falar do Drake, não tem necessidade, entendeu? Então, acabou. No próximo jogo não tem Drake, talvez. Não pode vai ser ter. Com a Chloe. Pelo final do jogo, não pode ter Drake, não tem como. Só se eles forem contar alguma história que não foi contada. Mas nada após o 4, entendeu? Pode ter alguma coisa antes do 4, mas não após, não tem como. Eles estão fazendo um agora, que é com a Chloe. E a mina nova que eles colocaram no 4? Pois é, Nadine. Mas só vou fazer. Aliás, essa Nadine, moleque, não, é uma boneca foda pra caralho, meu. Não vai ser DLC, não. Nadine não é a cobra do Voldemort? Talvez seja. Eu só quero fazer um adendo. Nunca fale nunca, Nini, porque se eles quiserem, eles dão um jeito. Não, eles dão um jeito, eu tenho certeza, mas seria imbecil pra caralho. Sim. Eu compraria. Olha, eu falei a mesma coisa de The Last of Us. Ah, seria imbecil pra caralho trazer o Joe e ele de volta. Olha isso. Não, mas assim, aqui. É só botar dinheiro na mão do cara que ele faz. Voltaram! Nesse Mass Effect novo, se bobear, vai aparecer o Shepard assim, todo mundo. Caralho, yes! Cara, o Mass Effect novo, não sei se tem como acontecer isso. Porque o Mass Effect. Ixi, mano. Puta, você está morrendo. Tá, ele se passa durante a saga. Mas, Lupe, se quiser, nego dá um jeito, cara. Não tá entendendo. Mas assim, é só fazer um teleporte. A gente não tá falando de coisas reais aqui, a gente tá falando de fantasia, galera. Cara, só pra fazer, dar um exemplo vivo rapidinho. É, teve uma expansão do World of Warcraft, que foi a segunda, que você matava o Illidan. O Illidan morre no final e acabou. Essa expansão que lançou agora é com o Illidan. Por quê? Porque foda-se. Ele não morreu. Ele escorregou na caixa de banana e tudo mais. Na defesa dele, ele é um elfo demônio. Ele claramente é imortal. Ou ele pode ter ido pro inferno e espancado o diabo que nem o Wolverine fez. Eu ia dar o exemplo do Velozes e Furiosos. Mataram a Michelle Rodrigues. Sim. Aí, eles mataram ela. Ela descobriu. Ah, não, ela mas ela era fake. Que ela ia voltar. Não, mas ela, a atriz, ela descobriu que ela ia voltar vendo o filme naquela cena pós-créditos lá, porque nem ela sabia que ela tava viva. Sim, mas até aí eles planejaram a parada, não foi cagado, eu acho. Olha, você já viu a cena dela morrendo no filme e depois como que eles fizeram pra ela voltar? Não, eu não me lembro, mas eu lembro que era tipo um con da vida lá. Não, mano. Ela não parece ela morrendo na vida. Não parece ela literalmente morrendo, ela só sofre um acidente, não? Não, cara, o explode e mostra ela capotando dentro. Ah, até aí, porra, sei lá, no Tropa de Elite, o carro capota, nego metralha a porra do carro e sai lá o Capitão Nascimento, todo sussa. Não, mas ele foda. Não, o carro não capota. Só, não. O carro explode, mas ele vira, sei lá. Porque o carro explodiu e o ator morreu, né? Então né? Tá, a coerência aí tá foda. Né? O Walker não deu conta. É, não deu conta. Peraí, o Walker morreu num acidente de carro? É, foi, mas... Nossa. É. Não, 2016! Foi 2016 ou 2015? Não, foi 2014, eu acho, cara. Tem 4 anos atrás. Foi tipo, eu tuitou YOLO e morreu. Não, mas cara, não foi na gravação, né? Foi, isso, ele encheu a cara e foi pra estrada e morreu. Não tem nada a ver com o Velozes e Furiosos. Ah, eu não lembro. Não, tem nada a ver com o Velozes. Ele não tava nem dirigindo. É, ele tava pode, ser que tenha, pode ser que tenha influenciado indiretamente. Tipo assim, ele ficou muito vida louca depois que ele começou a participar do Velozes e Furiosos. Aí ele tava se mostrando pra mulher e aí ele se fez merda. James Dean, né? Não, mas olha só, falando do jogo aqui de novo. Isso, graças a Deus. O Uncharted 4, ele tem só uma coisa nova de jogabilidade, que é um negócio de corda, que cara, sai pra morrer. É, não faz diferença nenhuma. É. Foda-se. É legal, mas não muda nada, tá ligado? É assim, no fim das contas é mais um jogo do Drake. Tem participação boa dos outros personagens que a gente queria ver do jogo. Tem essa Nadine, que é uma personagem muito maneira. É da hora mesmo. E é muito bem dublada. A dublagem dela é... Nadinha? É a Botan. É a Botan que dubla. Opa, é a Miriam Fischer? Miriam Fischer. Não. Dubla a Laura Bailey que faz. É aquela. A Laura Bailey é aquela inglesa, não é? Uma loura? Não. A Laura Bailey faz a Chloe. É a Chloe, é verdade. Essa Laura Bailey. Quem é Jennifer Hale, então? Ah, puta, eu esqueci o nome da loira. A Laura Bailey, ela fez. Milhões de coisas. Essa mulher dubla pra caralho. Muitas coisas, caralho. Ah, gente, mas é pra jogar em português, tá? Que aquela dublagem maravilhosa do Mas eu nem tô aqui. Mas é o Nolan North, não tô no. Aqueles negros maravilhosos. É. E assim. Tem a Troy Baker ainda. E continua tendo todos os personagens. Tem o Sully também. Ele fecha a história legal. Os puzzles, eu. Tem uma opção muito legal que dá pra você pular os puzzles no 4. Porque tem uns puzzles muito chatos. Isso é muito classe alto, cara. Isso é muito assim. Caralho, a gente fez um jogo merda, mas você pode pular as partes merdas. Então, não, não é nem isso. Porra, a gente fez um jogo que é tão conhecido por ser uma experiência cinematográfica legal que se você quiser pular um puzzle, foda-se. Mas aí, cara, você vai pular escrota, ele sabe que é escrota, tipo, é do jogo, porra. Eu pulei alguns porque tinha uns muito chatos, mano. Eu falei, eu não sabia resolver, o problema não era resolver. O problema era ficar 10 minutos fazendo. Pô, 10 minutos? Fake. Mas o problema não é para ser chato. O programa de Charter 4 quando eu terminar de jogar, combinado? Vamos combinar? Você tem que jogar no modo demolidor, tá? É o certo. É difícil pra caralho. Mas o Nathan tem a roupa do Daredevil? Tem. Foda. Mas o Nid Inimigo tem que estar cego quando a gente joga? Quando dá. Ué, você pode fazer isso. E a gente pode gravar você fazendo isso. Ah lá. Isso. Foda. Promessas vazias 2017. Cara, não dá ideia. Uma eternidade pra zerar contra vendado. E 2x de velocidade. É a promessa. Cara, eu acho que eu não zero esse jogo nem na velocidade normal, sério mesmo. Vamos comprar ele. Melhor, não, vamos dar o contra 4 pra ele, que é muito mais escroto. Amigo, nossa, jogo, vambora. Eu posso jogar um jogo, posso lançar um jogo aqui que eu não joguei, mas eu ouvi muito falar e gostaria de saber. Diga. Man's Sky. No Man's Sky. A decepção do ano, é isso? Quem é que jogou? No Sky Man? Que prometeram uma coisa e era outra? Mentira, No Man's outra, Mentira. Exatamente. No Man's Mentira? No Man's Lie. No Man's Cara, olha só, eu vou dizer uma coisa. Eu cantei a pedra. Eu vi desde o início que ia ser um jogo merda de craftzinho. Tá? Eu também, ué. Então... Eu só falei que era de craftzinho, mas... Na parte mas do merda você pegou. Eu não peguei nessa, não. Cara, jogo coisa muito pretenciosa, assim, de vou ser fodão, vou revolucionar o mundo. Caralho, passou. Sempre dá merda. E eu passo. Cara, agora eu vou dar uma de ninja inimigo no começo do programa. Eu não vi esse hype todo quando eu tava... Porra? Gegé. Sério. Você não tava lendo o Telegram lá do Calibre Lordal, moleque. Tinha uma galera lá que os moleques estavam fascinados. Ah, meu irmão! Cara, tinha uma galera punk. É, em outros gente, casos... eu não acompanhei. Eu acho que eu liguei o foda-se, sei lá. O Fredão também tava no hypezinho. Tá, eu não sei nem sobre o que é o jogo, meu. Não, é sobre explorar os planetas aí, mano. Só que se engraça pra caralho, sabe? Eu nunca entendi também, vamos explorar uns planetas aí, dar uns rolê. Cara, tipo explorar os planetas, pegar os itenzinhos, pegar as pedrinhas e fazer craftzinho, entendeu? Sério? Aquele jogo chato pra caralho de mar que tem, que você joga com VR. Esse novo VR? Não, faz um tempo já, acho que é desse ano, talvez. É um que você vai, aí você vai, mergulha, você tá no planeta escroto também, aí você mergulha na água e tem uns peixes mutantes alienígena. E você fica pegando pedrinha e fazendo itenzinho. E é isso. Como que faz pra nadar com VR? Ah, cara, não me lembro. Tu dá uma abraçada? É. Não, tu não dá, tu não dá abraçada porra nenhuma. Com controle, eu acho. Sei lá. É, com controle, normal. Ah, que então, graça. Se você tivesse só virar que você vira com a cabeça. Mas. Eu não sei se tem com aquela. Tem, agora tem uma porrinha que você pega com a mão, né? Isso. Tem aquela porrinha que você pega com a mão, que você joga sinuca e sei lá, mas eu não sei se dá pra jogar com essa porra, não. Ah, tá. Já que estamos falando de planetas e Star Fox. Ah, e Lápis. Lápis pode falar disso. Não, pera aí, eu super posso falar disso também. Eu tava lá, eu tava longe, mas eu tava lá. O Dago Loop e o Ciro Trindade estavam lá, cara. Eu não zerei. Porque 3 da manhã, né, cara? Parei 3 da manhã, eu tenho que voltar e zerar. Faltou a última fase. Você tava destruído. Tem que fazer a penúltima fase, que eu passei naquele modo, né, retardado, que você tinha que vencer. Aquilo é ridículo, cara. Eu acho que a Platinum, ela viu que ela tinha feito um jogo merda. Isso é exatamente a mesma coisa do Uncharted. É tipo, a gente fez um jogo que tem uma parte que é uma merda. Só que é ele todo, no caso, né? O jogo todo é uma merda, mas tem um botão aqui que você só passa, você só zera. O jogo, ele podia ser um remake do Star Fox 64, bem maneiro. Ele tinha tudo pra ser irado. Era só literalmente fazer um remake. Não, tem um jogo muito bom ali dentro. Tem um jogo muito bom ali dentro. O problema é que... ele as mecânicas, né? A Nintendo obrigou a Platinum a usar a porra do sensor de câmera. Falou, não, tá tudo. Eu fiz essa merda, eu gastei dinheiro com essa merda, agora tu vai fazer, porra. E caralho, cara, não, cara, não. Se desse pra desligar aquilo, o jogo ia ser muito bom, cara. O jogo tem momentos muito maneiros, que são bem divertidos, assim. Eu não ia ter zerado de uma vez só, aquilo foi mongolista da minha parte. Cada 3 da manhã jogando aquela porra. Não, na sua defesa você não sabia que o jogo era uma merda. Cara, é verdade. Eu comprei o jogo naquele dia, porque eu meio que botei no Facebook, sei lá. E aí eu falei, tem uns jogos aqui, não sei o que, que eu já tenho. E alguém falou, pô, lá, Star Fox Zero, né? Tinha acabado de sair. Eu falei, bora, Star Fox Zero. Aí eu comprei um cartão da eShop da Nintendo de 60 dólares. Nossa senhora. Comprei o jogo, dólares, que valem mais do que dinheiro. Muito mais que ouro. Vale mais que barra de ouro. Foi antes do impeachment, então calcule quanto estava esse dólar. Talvez um pouco mais. É, mas aí o anime pagou, né? O anime pagou essa porra. Opa! Aí ele... Eu baixei o jogo, joguei o jogo, e aí, cara, na primeira fase, eu... Cara, que você fez a promessa imbecil da sua vida, né? Tipo, caralho, por que eu fiz isso, tá ligado? É o famoso fui peidar e me caguei. É, fui o famoso vídeo, joga Super Mario 64 e fala por quê. Isso. O jogo, ele tem, no jogo mesmo, na case dele, tem alguma coisa... Sei lá, a apresentação dele é que nem aquele anime que a Nintendo fez lá pra apresentar o jogo? Acho que não, hein? Na case? Como assim? Na caixa do jogo? É, tipo, tem, sei lá, o código pra download, ou então o jogo mesmo tem aquele anime que eles fizeram? Não, eu pelo menos não vi. Eles fizeram um anime do Star Fox? Ah, eles fizeram, tipo, um episódio em anime que é basicamente a primeira missão do jogo. E é maneiro? É maneiro, bem maneiro. Pra caralho. É mesmo? Mas não tem no é jogo, mesmo, não. É? Ficou de fora de sacanagemzinha. Porra, podia ter no jogo, né? Eu preferia que fossem atores com roupas furry. Ia ser foda, caralho. Star Fox Live Action ia ser muito foda. Hoje em dia, os malucos de furry ia ser incrível, cara. Ia ser muito foda se alguém pegasse e falasse, cara, bora fazer um filme live action com pessoas vestidas de animais. Isso é do caralho. Porque todo legendado e os personagens falando. Caralho, ia ser foda demais. Agora eles falam de verdade, né? É meio triste quando. Mas eles falam desde 64. É, do 64 eles ficaram bem famosos por falar. Ah, mas no 64 tem um modo que você pode deixar que nem no do Super Nintendo lá. Mentira? Tem? Caramba, não lembro disso. Nunca vi disso. Tem. Você tem que zerar, acho que no hard mode. Peraí, como é que é o negócio? Não, mas esse jogo de cabeça pra baixo. Não, peraí, você tá falando do 64? De casual, bando de casual, só GG. Não, do 64 nem fudendo, GG. Só se for Game Shark, sei lá. Caralho, eu seria aquele jogo de cabeça pra baixo, cara. Eu teria esse jogo assim, de costas. Ah, não, pera, de DS? DS não. Se for de DS, beleza. DS, se for de 64, cara, sério, aposto mesmo. É quase que eu tô falando, de DS eu não joguei. Peraí, olha só, olha só. Sério, aposto minha vida, eu posso perder minha vida agora, mas eu aposto não. Peraí. Eu acho que se esses caras estão falando que não tem, deve ter não, cara. Esses moleques, eles só tinham isso na infância deles. Você não tem noção de quantas horas de jogo eu joguei. Não tinha amor de pai, só tinha um 64, cara. Não tinha amor de pai. Sim, cara, isso é verdade. Eu joguei mais esse jogo do que, sei lá, Dota, Warcraft e CS juntos. Peraí. Cara, o Sutra, na verdade, ele jogou mais esse jogo do que ele passou tempo com o pai dele, cara. Sim, sim. Eu conheço melhor esse jogo do que eu conheço com o pai. Disparado. E a gente chegava no colégio e ficava dando bragging rights do score final. Esse foi o último jogo da minha vida que eu fiz bragging rights do score. Delícia, cara. É bom. O cara tá todo mundo em silêncio esperando a GG achar a prova dela. Sim, eu vou ficar com a cara destruída, assim, com a faca realmente. Peraí, peraí, que eu tô vendo. Se ela achar isso, eu vou zoar muito vocês, mano. Tô de fake do caralho. Cara, pode zoar, sério mesmo. São todos posers de 64. Pode me zoar, eu mereço. Street Fighter V. Street Fighter V. Esse jogo um lançado em 16. Gosto ruim na boca? Não. Claro. Qual é essa? Gosto ruim na boca. Mas não foi o cara. Gosto de Coca-Cola. Coca-Cola vanilla? Street Fighter V. Um jogo bom que acabou sendo ruim. Um jogo ruim que acabou sendo bom. É, viado. Tem 10 falando junto aí. Fala de novo aí. Vai, você. E Lápis. Vai, Sérgio. Street Fighter V, um jogo bom que acabou sendo ruim. Um jogo ruim que acabou sendo bom. Ou uma experiência foda-se. O jogo que você ruim acha? Que acabou sendo bom, que acabou sendo ruim, que acabou sendo bom. Eu tô jogando ainda, tá? Eu não parei de jogar. Isso é bom, já tá melhor que o Overwatch. Sim. Tudo bem que o jogo luta, mas era muito fácil, né? Eu não tenho parado de jogar, porque eu gosto realmente dessa porra. O Street Fighter V, cara, eu vou dar aqui a opinião da galera que jogava o 4 e que não gostou do 5. Primeiro que o jogo veio com input lag muito alto. Tem 8 frames de input lag. Tá, a gente tá entrando num detalhe técnico. Caralho, 8? Não, espera aí, 8 então, frames de input lag. Primeiro detalhe, input lag de 8 frames. What? Não, ele falou técnica, mas ele podia ter falado que a resposta do controle não é muito boa, ponto. Poderia ter dito isso, eu tô querendo só dar um detalhe. Mas não vai sentir essa diferença. Quê? Hã? Mas pessoas normais... Percebem sim, não, ela não percebe que são 14 frames, ela percebe, porra, tá demorando pra caralho pra responder o controle. Não percebe. Sério? Não percebe mesmo? E aí, GG achou. Fudeu, galera. Galera, vamos se matar aí. Eu li. Ó, a versão PAL M do jogo tem a opção de usar a linguagem Lilet, que é igual a do Star Fox original bem, que mandou tudo bem. Tudo bem, eu não preciso me suicidar. A versão que eu tinha errou, sabe? Ninguém errou. Todo mundo continua vivendo a vida normalmente. Mandar o link. É o frisbee-ball dos videogames, né, cara? Não há perdedores. É só se eles tivessem o jogo europeu. Aí era PAL M, senão é NTSC e é isso aí. Mas tá tranquilo então. Tá tranquilo, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer essa noite. Mas voltando pro Street, a galera que joga competitivamente, tá? Falar profissional é muito forte. Mas a galera que joga competitivamente, eles sentiam mais essa diferença aí. Em relação ao 4, porque o 4 que o pessoal tava jogando era o Ultra, né? E o Ultra já tinha sido trabalhado todo nisso. Sim, ele foi muito melhorado. O Street Fighter 4 é um jogo de 2008, né? E ele foi sendo melhorado. E aí, obviamente, quando chegou no Ultra, o jogo já era um jogo bem resolvidinho, etc. Então tinha muita viúva, né? Viúva de Street 4 no Street 5. Mas aí esses 8 frames viraram 6. E agora na segunda temporada, que vai sair agora, essa semana, dia 20, com o lançamento do Akuma. Agora o Sura Eternidade tem um jogo, cara. Porque tem Akuma não. O Mufasa. Mukuma. Mufasa. É um jogo que tem o Krien e Akuma, cara. Cara, foda. É o meu jogo. Só falta o ouro. Se tiver o ouro, aí fodeu. O ouro já apareceu no modo história, hein? Eu sei. Do Dalsin, né? É. Do Dalsin e de mais alguém. Então o jogo agora tem tudo pra ficar melhor, pra ficar mais próximo do que o pessoal espera de tempo de resposta, etc. E aí a gente tô com uma perspectiva boa pro que vai acontecer agora. Em termos de cenário competitivo, teve Evo, Capcom Cup, etc. Não foi um ano totalmente dominado pelo Infiltration, que não parecia que ia ser. Então não é jogo de um personagem, de um jogador só. Infiltration tomando cu, né? É, não, quem acabou com a carreira do Infiltration foi o Brolinho, cara. Ele foi lá em... É um herói nacional da justiça. Acabou, cara. Acabou o Infiltration. Nunca mais porra nenhuma, mano. O Brolinho acabou com ele. Zicou. Matou o Infiltration. Zicou. E agora, dia então, 21, enfim. Não. Do dia 20 pro 21 vai sair o Akuma, eu quero ver como é que vai ficar. Mas foi o jogo que eu mais joguei esse ano. É, não é difícil porque é um jogo de luta, né? Você joga um pouquinho para. E gostei pra caramba. A gente tem que jogar de novo, inclusive. Eu tenho que comprar esse jogo e fica bom. Senão você só leva uma surra. Cara, tu tem muito que comprar essa porra desse jogo, cara, pra jogar comigo. Cara, eu tô muito triste. Qualquer coisa é voador e rasteira. E volto. Tá ligado? Voador e rasteira. Oi! É safe. Voador e rasteira. E banda. Volto. Voador e banda. Oi. Voador e banda. Você jogou também o Guilty Gear Next Third? Joguei o Third Revelator. Third Revelator, isso. Também. Saiu esse ano também. Eu joguei também essa merda. Achei ok. Tem um problema de Guilty Gear que é o seguinte: quando eles fizeram o Xrd Sign, que foi o primeiro do Xrd, né? Do XRD. Beleza. Aí depois eles atualizaram o Sign do ano passado. Aí eles atualizaram Não, foi esse que eu joguei. Então, Revelator eu não joguei, não. Quando eles atualizam pro Revelator, quem já tinha o Sign, foda-se, compra outro. Preço cheio. Isso é um problema da ARK. A ARK faz isso. Faz porque eles fazem arcade, tipo... É supérfluo pra eles. Mas não precisa ser babaca, né? É supérfluo? Mas aqui no Ocidente não é supérfluo. Deveriam levar isso em consideração. Mas, enfim... Guilty Gear, cara, ele tem um problema que a curva de aprendizado dele é muito alta pra tu jogar na moral. Sim. Street Fighter, tu pega, são 6 botões, beleza, vê lá a aritmética dos botões. Isso é desde o 4, na real. Antigamente era bem... Desde o 400 Core, O primeiro é um jogo de luta normal ainda. Mas depois foi virando muito anime, muito air dash. Não, peraí, eu falei o contrário. Eu falei do Street Fighter. O Street Fighter, ele só começou a ficar, tipo, plug and playzão a partir do 4. Antigamente era bem mais complicado. Não, 4 ainda é bem... Talvez não fosse tão difícil de pegar quanto o Guilty Gear, mas... Até o 3... O 3 era bem dificinho de pegar. O 3 é bem difícil. O 3 é bem chato de pegar. A série 0 não era, né? O 0 era mais tranquilo. O Alpha era o mais casual. O 0 era bem de boa. O 5 é bem fácil de pegar as mecânicas. Mas o Guilty não. O Guilty é bem difícil de você pegar. Uma vantagem que a partir do Plus X ele ficou ruimzão, assim. Brabão, assim. É, sei. Aí tem que ver com Rictus. Uma vantagem que o Guilty tem, com certeza, é que ele tem um lag que é programado. Então a resposta dele, que é de 4 frames, é programada pra ser 4 frames. Não é porque os caras não conseguiram fazer melhor. Eles fazem assim de propósito, que é pra regular quando você for jogar online. E aí quando você for jogar online, ele diminui o teu... Entendi. Faz sentido. É tipo um hack pro netcode da parada. É outro nível, cara. É muito bem feito o online deles. Eu só joguei com o Richard, né? Nosso camarada aí, que... Enfim, o cara tá lá em São Paulo, eu tô aqui, não é nada bizarro. Mas de vez em quando dava lag, eu jogando Street com o Richard, jogando The King com o Richard, e o Tigger foi liso o tempo todo. Cara, mas eu me lembro do um jogo que eu lembro que tinha um netcode do caralho, era o BlazBlue. O primeiro BlazBlue, o primeiro BlazBlue. Porque eu... Eles são muito bons. Eu peguei eu comprei na promoção na PlayAsia o japonês, o asiático, pessoa asiática. Então, quando eu jogava com o nego japonês. Então, tipo, era nego lá na casa do caralho, ping deve ser o quê? 400 até lá. E aí, tipo, ele dava um lag absurdo, assim, tipo, de congelar. Tipo, nenhum dos dois conseguirem jogar nos primeiros, sei lá, 10 segundos de partida. E depois ele ficava... Não chegava nem 10 segundos, era bem no início, tipo, na hora de moldar, saco? Nem chegava a começar a luta direito. E aí, logo depois, ele ficava totalmente sem lag. Tipo, totalmente, você não percebia lag. Era bizarro. É, cara, nisso eles estão dando um bom show. Banho. E aí, só pra fechar a trilogia de jogos de luta, esse ano, teve The King 14. Eu queria ter tão gostado. Bom de jogar, cara. Mas tão feio. Eu não achei tão bom de jogar, não. Ele é gostosinho. Eles lançaram um patch de atualização de gráficos agora. O gráfico não me importa. Não me importa mesmo, sério. Tô nem aí pro gráfico. Eu queria que fosse The King of Fighters. é uma parada lá que eles... Você queria que voltasse a ser desenhão 2D, é isso? Não, mas não é isso, não. Não, é não isso, ele não. Quer jogabilidade estilo 98. Mas é a minha. Pula é muito truncado. Cara, eu testei só a demo dessa parada, mas eu achei bem de boa. Tá bem mais fácil de jogar agora. É... Não, o jogo tá bom. Eco. Eu dou um retorno pra alguém. Eco. Eco. Eco. Eco. Eu tô ouvindo também. GG. Cara, eu acabei de me ligar, eu tô me sentindo muito otário. Eu vou abrir alguma coisa pra jogar aqui, tá? É, não, com certeza. Cara, eu tô jogando Last Guardian frenético aqui. Deixa eu puxar outro, vou puxar um jogo aí. Last Guardian não é story intensive, não? Não, não, ele é puzzle o tempo todo. Mas não tem historinha bonitinha? Eu vou odiar esse jogo, cara. Eu ia falar isso agora. Chato pra caralho, mano. Não. Cara, eu gosto de puzzle, mas tem um problema. Alguns jogos têm um problema, tipo Uncharted, tem um problema de, tipo, o puzzle ele meio que quebra a parada. Saco é? Tipo assim, ele tá contando uma história. Você tá lá na ação. Você tá falando de Uncharted de novo. Last Guardian. Calma, de leve. Você falou sobre puzzle, cara. Puxa o jogo aí, ô Nisnigo. Vamos queimar o. Pokémon Sun and Moon. Posso falar Pokémon Sun and Moon? Sou o único que joguei esse por aqui? Legal. Queria saber a tua opinião. Tudo igual. Tô terminando de jogar agora. Tô chegando perto do final do jogo. É muito interessante Pokémon Sun and Moon porque ele é um jogo diferente de todos os outros Pokémons que a gente tem jogado. Duvido. Isso é muito bom. Porque é a primeira vez que a gente resolve fazer isso, né? Cara, o jogo, ele não. Eu não vou mentir pra você, você não vai ter uma experiência completamente diferente em Pokémon. Na essência, as coisas merda. Ainda. Você pega os bonequinhos. Você vai pegar os bonequinhos e combater os outros bonequinhos. Você não tem como preocupar. Mas, por exemplo, não existe esse conceito de ginásio, de insígnia. Não existe conceito de sair andando pelo mapa aleatoriamente pra conseguir essas insígnias. Você tá num lugar em que não é só uma região, são várias ilhas. São quatro ou cinco ilhas. Pô, já vimos isso antes, só passei várias ilhas, já, beleza. E você, em vez de você ir no ginásio, lutar pra pessoas. Em vez de você vai encontrando pessoas ao longo das ilhas que elas passam desafios pra você. Que esses desafios não são necessariamente vai lá e enfrenta os meus treinadores Pokémon do ginásio. É tipo, encontre quais são os Pokémons que estão nessa caverna que podem ser do tipo XYZ. Aí você vai lá, procura, acha e depois aparece um boss em cada parte dessa, que é um Pokémon, que chama de Totem Pokémon. Ele vem com um buff bolado. Chama amigos, então você manda tipo um 2x1 e depois você enfrenta um cara líder de cada ilha. Isso trouxe uma dinâmica bem diferente pro jogo, trouxe uma experiência legal. O jogo tem história que nem os outros Pokémon. Ah, tem uns Pokémon lendários aí, caralho, tá vindo os bichos aí, vamos pegar. Mas eu tô muito satisfeito até agora. Ele introduziu uma nova mecânica de combate, que é aquela mecânica de Z-Move. Basicamente, uma vez por luta, você pode escolher um golpe seu, se você tiver uma pedrinha especial, pra transformar ele num super golpe especial com movimentos fantásticos e fenomenais! Entra o seu Pokémonzinho. Exatamente. Fora isso. Da Magic Card. Cara, tem o splash, tipo. Super Splash! Aí, Splash agora é uma coisa, né, cara? Não, mas a Magikarp continua. Pô, vale um jogo que saiu em inglês esse ano só? Vale. Ué. Fire Emblem. O Nijinimigo jogou também. Ah, o Fates. Scrubble Fates, né? Ai. Cara, sensacional. Foi foda pra caralho. Eu comprei o Birthright. Aí eu comprei o digital do outro e comprei o terceiro digital também, que eu não tô lembrando os nomes. Você jogou todos? Eu só joguei o Birthright até agora, não joguei os outros ainda. Eu não quis jogar tudo de uma vez porque eu achei que eu ia me frustrar um pouco, porque ia ficar meio chato. Ah, é muito bom. É muito bom. Então eu joguei o Birthright e tô dando tempo. Esses três convertem em algum ponto? Então, a história, basicamente, no início do jogo, você tem que escolher se você vai ficar com a sua família adotiva ou com a sua família real, de verdade. Real, que eu quiser, realeza, e não, tipo, real de verdade, duas vezes. E cada jogo é uma decisão. Se você escolher ficar com a família real, é um jogo. Se você quiser ficar com a sua família adotiva, é outro. E o terceiro jogo, que você só pode jogar depois de jogar os dois, eu acho que só pode jogar, não tenho certeza, é como se fosse um meio termo. Entendi, é tipo neutral. É tipo caminho neutro. De um lado, que é metade do outro. Mas eu acho que não é obrigado a jogar os outros não, né? É porque você escolhe um lado, é uma guerra. Você acaba escolhendo um lado da guerra. Nesse outro, você tentando acabar com a guerra, entendeu? Ah, tá, entendi. É muito legal, os personagens são muito bacanas. A trilha sonora é inacreditável pra esse jogo. A música é muito foda. O do outro Fire Emblem também era muito bom. É muito bom, sempre é muito bom, né? Mas eu gosto muito da música desse. Da música da menininha lá cantando. É, verdade. O... Vou aproveitar, Nini, que a gente tá falando de Unleash 3DS. Vou falar do Bravely Second. Não joguei ainda, mano. Deveria ter jogado já. Surpreendente. É um jogo que, assim como o primeiro, é muito bom, só que melhor, porque ele não tem os defeitos do primeiro jogo. Mas sabia que só você me falou isso? Todo mundo falou assim, ah, é mais do mesmo, só não tem o defeito do primeiro, mas o jogo é tudo igual ao primeiro. O jogo, ele tem uma pegada parecida realmente com o primeiro, é, tem novos jobs, torna... Qual que é o defeito do primeiro? Porque... É um pouco de spoiler, né? É spoiler se a gente falar o defeito do primeiro, mas ele tem uma parte muito repetitiva. Ele é tipo, um terço do jogo você repete. Não, mas assim, falando assim, parece que você passa um terço do tempo jogando, repetindo o jogo. E não é necessariamente isso. É bem isso. Mas enfim, escute o programa do. É isso, mas não é isso. Já ouviu. É tipo o Jim Sphere. É. Só que isso não tem no Bravely Second. E o final do Bravely Default é uma coisa muito divertida. O final é muito maneiro, você se empolga. Você se sente ali na batalha galáctica pra salvar os mundos. Eu odeio o final maneiro, porque aí você fica com um gosto de quero mais e não tem mais. É foda, né? Eu gosto agora de... tem mais. Ah, então beleza. Okay. Me tira uma dúvida. O segundo é uma continuação da história? É uma continuação da história. E você tem... assim como o primeiro teve um final muito maneiro, o segundo, ele tem dois momentos de surpresa que tornam a experiência muito além. Eu não quero entrar nesses detalhes porque são spoilers. Mas o falaremos jogo, sobre isso. Um pequenino detalhe é que o jogo ele brinca com a quebra da quarta parede de uma forma muito maneira. E é uma das grandes experiências do jogo. Maneiro. E é isso. Tem um lance meio Machado de Assis, então. Sim. Mas eles tentam um pouco da mesma fórmula, por exemplo. Tem coisa... Lembra que no Bravely Default aparece o título do jogo muda pra dar uma pista? Acontece isso também. Do que vai e tal. Tem muita carinha dela também, né? Que assim, depois que você entende... Tem a asa dela também que vai se transformando, né? Então, mas agora que você sabe essa parada do título, é fácil deduzir o que é o no segundo. Não, mas não, você não vai entender o que é pra fazer. Não, eu também não entendi o que é. Eu não sei o que tem que mandar pra lugar nenhum, mas... Mas quando você sacar... Isso. Você vai falar, caralho, que maneiro! Você vai achar maneiro. O título em si dá pra entender o que vai ser o novo título, mas... Uh-huh. Mas o que ele representa, de fato. Vem cá, a única forma de eu jogar isso é tendo um DS. Pegando meu 3DS emprestado. Entendi. Dá pra emular, né? Um PC aí dá pra emular. Tá funcionando bem, meu emulador? Ah, dá? Emula maneirinho? Dizem que o 3DS tá funcionando bem. Dá pra emular tranquilo. Dá pra emular até o Wii U hoje em dia, tá? Hoje em dia tá de boa. Beleza. A GG perguntou se a trilha sonora do segundo é inferior mesmo ao primeiro, porque ela ouviu muito isso aí das pessoas. Não achei. E a trilha sonora do primeiro realmente é inacreditável, sensacional, muito boa. É porque a trilha sonora do primeiro é muito boa. A trilha sonora do segundo, ela não é tão bizarramente memorável, mas eu baixei algumas músicas e tem no meu celular. A trilha sonora do primeiro é do Rival, que é o cara que fez a... Ele é de uma banda que fez a abertura daquele Attack on Titan. Uhum. E aí, por acaso, o nego descobriu que o cara é um compositor de música de videogame foda. Ele podia ser um novo Nobuo Uematsu, inclusive. A trilha sonora do Bravely Default, ela faz cocô em cima do Final Fantasy XV. Não, entre outras coisas. Caralho. A do Final Fantasy XV é boa, tá? Não é ruim, não. Só que a do Eu acho genericona. Eu acho que a trilha do Final Fantasy XV, ela depende muito de você ter músicas dos outros jogos ali. Não é que assim, eu gosto da música do Stand By Me lá, eu acho que faz muito sentido pra aquele jogo. Porra. Não, cara, me irrita aquela porra. Mas eu acho da hora, mas realmente, tirando essa, assim, você fica muito focado em ficar ouvindo a musiquinha dos outros jogos no carrinho. Porque... E você não presta muita atenção. Bom, enfim. Mas a trilha sonora do Second não é do Rev, não é desse cara. Então, as músicas que já eram do Default ficaram, aparentemente. E as que não eram é de outro cara que não sei quem é. E aí não sei a qualidade desse outro cara. Aparentemente teve uma galera aí que realmente reclamou. Meu problema com o Default é genérica. Que quando eu ia zerar, me assaltaram, né? E aí meu save. Ah, foi, cara. Caralho. Se foi. Meu save se foi, eu nunca mais vou jogar aquilo, porque eu não quero fazer tudo aquilo de novo, tá ligado? Eu não vou jogar, eu vou... Eu vi no YouTube e foda-se. Não, já vi. Eu vou ver no YouTube e foda-se, porque eu não vou passar por tudo aquilo de novo, tá ligado? Que triste, gente. É a vida é assim. Dá uma olhada no link que eu mandei aí no chat. A abertura do Bravely Second parece uma abertura de anime. Muito parecida. Eu não joguei ainda, eu joguei só o comecinho, joguei uma hora, acho, de jogo. E tô pra jogar, tá. Eu fiz uma lista agora de prioridades. Só pra falar, Bravely Second foi um presente lista... de aniversário que o Lapso me deu. Muito obrigado, Lapso. Muito obrigado. De nada. Um problema dessa lista de prioridades só é que quando sai um jogo novo, ele fura a fila, né? Se eu não jogar o jogo assim que ele sai. Se eu não jogar o jogo assim que ele sai, a chance é muito grande de eu não jogar. Aí, se eu comprar um jogo do lançamento, eu furo fila mesmo. Cara, faz que nem eu, jogo 3DS só fora de casa. Mas eu quase não tô fora de casa, cara. Porra, mas você não vai dar aula? 15 minutos de metrô. Mas tem a prova que você passa pros alunos. Se eu ficar jogando. Prova surpresa, eu quero zerar meu jogo. É tenso. Galera vai perceber e vai começar a exploitar, né? Nego vai exploitar. Nego já sabe que o professor traduz anime, traduz videogames, fica jogando na moral. Você pode falar na moral, você pode falar assim, ó, vou ficar aqui jogando Bravely Default. Se por um acaso vou pegar alguém colando, tá na merda. Não, que nem o professor meu falava, colar pode, eu só não posso pegar. Sim. Só não posso ver, exatamente. Se eu ver, você tá na merda. Eu não lembro quem falava isso. Cara, muita gente fala isso, na real. Era o Luiz, isso mesmo. Luiz Henrique. Mas eu tenho que jogar Bravely. Bravely, cara, Bravely Default é sensacional, cara. Não, alguém jogou Far Cry Primal? Não. O boy pode. Pode, eu acho. Pode jogou Far Cry Primal. Eu joguei um pedaço, não joguei todo, mas eu joguei muito Bode Tall Way. Joguei muito Far Cry 4 com o Bode, e o Bode tava me falando sobre a experiência dele com Primal, que é um lance de... existir toda uma sociedade que não deveria existir ali, e que você sabe que tá errado, mas que existe assim mesmo. E que as pessoas conversam muito entre si, e são conversas muito profundas pra uma tribo de homens das cavernas. Sério? Você tem que analisar os seus sentimentos. Hello? Hello? Hello? Ping! Ping! Pong! Pong! Isso, interrompe mesmo o coleguinha que tá falando na hora que você chega. Desculpem! Não tem perdão. Eu queria saber se você ainda tava com lag, ué. De esperar pra isso, né? Esperou tanto tempo pra voltar na conversa, tá com tanto lag. Eu quero ver se tava com lag ainda. Você ia falar, alô, aí a gente foi meia hora falando ainda, até chegar o outro alô. Mas o Far Cry Primal, ele tem esse detalhe, né? Mas é porque Far Cry, ele tem uma certa preocupação com o roteiro, que talvez você não espere de um jogo como Far Cry, mas ele não, tem. Isso a partir do 3 e do 4, né? Porque o 1 e o 2 é foda-se. É, a partir do 3... É, o 1 e o 2 é simulador de Botafogo no mato. É isso. Mas parece que tá bem legal o jogo, assim, pelo que eu vi. Eu tô com ele aqui também pra jogar, eu peguei emprestado, mas nem botei no videogame. Peguei em março, cara. Queria pedir até desculpa aí pro Wilton. Peguei teu jogo, perdeu, tá? Só avisando. Mas... Playboy. Peguei em março, eu peguei quando saiu o Dark Souls, cara. Aí eu falei pro cara, não, tô jogando Dark Souls. Ele falou, não, pega aí, foda-se, joga. E já é dezembro. Então eu tô há 9 meses com o jogo do cara aqui. E não joguei. Mas. Já é Natal. Tá... E o que vocês têm? É Natal na líder. Nada. Já é hora. Na líder não, líder é concorrente. Mulheres, iates. Okay. É. Mas é isso, Far Cry é meio mais do mesmo, né? Que esse é mais belinho que os outros, né? Então ele tem essa diferença legal aí. Aí, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês jogaram um desses? É, Watch Dogs? Ou Dishonored? Ou XCOM? Ou tinha Quantum mais um, Break? Pera. Quantum Break, verdade. Não joguei. Quantum Break eu comecei a jogar. Quantum Break eu comecei a jogar, mas não terminei. Que Quantum Break? Eu nunca nem ouvi falar dessa bosta. Então, é Quantum Break... Eu tenho... Como é que chama? É o quê? Eu tenho... Exclusivo do Xbox. Ah, não é exclusivo de Xbox. Mas tem pra... Você joga no Windows 10 também. Echo. Black Onyx. A qualidade do jogo foi pra puta que pariu mesmo. Agora vambora. Tá zoado, né? É porque é celular. Ah, desculpem, que eu fico sem falar muito tempo. Ele dá um eco bizarro, não sei porquê. A gente tem que... É que ele deve aumentar o volume automaticamente. Aí quando ele aumenta muito... Não, mas eu tô no fone de ouvido. Né? Que coisa, gente. Mas enfim, o programa não vai ter edição nenhuma mesmo pra ser amanhã. O Quake, ele é médio. O Record também é médio, que é outro exclusivo de Xbox. Ah, o Record tinha muito potencial, mas me disseram que é um... O Record vai dar certo em fevereiro, quando sair o Horizon, o de Play 4. O de Play 4 vai ser bom, eu espero. O Record é bem médio. Eu joguei agora também no Windows. Mas eu também joguei a versão errada, né? Eu joguei no Windows por preguiça de ligar o Xbox. Mas os ports de Windows geralmente estão piorzinhos, assim. Tem o Gears 4 e esse eu tô querendo que a gente jogue um co-opzão. Porque Gears of War, né? Então eu nem abri ele, tá? Eu não sei onde eu guardei, inclusive. Você tá gritando Chainsaw e essas coisas assim? Tá aqui na minha frente. Eu não joguei ainda, não. Mas pelo que eu vi, tá bem Gears of War. Então vale a pena. E de Xbox ainda, o Quantum Break, ele é meio que um Watch Dogs genérico, assim. Olha, eu devo dizer que eu tenho um forte preconceito contra o Quantum Break, porque tem um Homem de Gelo naquela porra, aquele Homem de Gelo da Fox que eu detesto. Ficou maneiro. Não, eu odeio ele, eu não gosto dele. E o irmão gêmeo dele ainda fez Smallville, então puta que pariu, família de merda. Tem irmão gêmeo esse cara? Tem um irmão gêmeo. Acho que é Aaron Ashmore, ele é Sean Ashmore. Isso. Exato. Ah, tem os irmãos Ashmore, né? Exato. Entendi. Eu não tenho precon com os atores, eu gostei do cast. Tem uns atores que eu fico meio... eu tô achando legal isso. Oi? Esses jogos com participação mais cinematográfica de atores, assim, eu tento achar interessante. Mas... Tem o Mindinho? Ah, o cara... Littlefinger. É, Game of Thrones. Exato. Esse cara, ele literalmente só pode fazer vilão, né? Senão dá merda. Ninguém vai comprar ele como herói. Né? Que nem quem? Tipo Mads Mikkelsen, assim. Não, o Mads Mikkelsen dá pra fazer. Naquele filme The Hunts, ele é o herói, entre aspas. Sim, ele é o herói também. Ah, ele é de boa como herói, eu acho. Ele pode ser um cara meio ninja inimigo também, sacou? Ele estaria bem com isso. Eu queria ver mais filmes dele como protagonista mocinho, assim, seria interessante. É foda que ele tem aquele sorriso de você vira as costas psicopata. De psicopata, de Hannibal. Tem o Mads Mikkelsen. Eu acho ele de boa, cara. Eu acho que ele convence tranquilo como. De onde esse cara saiu? Porque ele inventou esse cara. Ele saiu do Cassino Royale. Ele, é o ele saiu dos sonhos mais eróticos do Kojima. Que isso? Ah, é porque pra mim era isso. Pra mim ele era o cara do trailer do. Acho que a primeira coisa que eu vi ele foi o Arthur, que ele é o Tristão. Não, tem ele e o Arthur, mas ninguém dava fuck. Ele ganhou fama no Cassino Royale. Sim, Lechif. Verdade. Sim. É foda que você sabe, eu não sei se você sabe, que o Le Chiffre no livro, ele é tipo um maluco gordo, podrão. Sério? Sim. Caralho. Não, mas é porque aquela época também, tipo, era clássico, todo vilão tinha que ser podrão, né? Porra, o Mr. Big acho que é o mais de todos, que tipo, ele tem uma coisa escrota no coração que faz bater mais lento e tipo, a pele dele é podre por causa disso. Caralho, é o Widowmaker. Tipo isso. Eu tinha perguntado se alguém mais jogou o XCOM e o Dishonored que saíram esse ano. XCOM eu joguei. Não. E aí, curtiu? Porra, pra caralho. É tão regaçante quanto o primeiro, só é mais bonitinho. O jogo tem a mesma vibe, vou te fuder todo. Quem é muito fã de XCOM é o Solid. O Arara. O Arara ama XCOM. Doutor Bernardo. E o Watch Dogs 2, alguém pegou? Acho que depois do filme, uma olhada, que foi o primeiro. Não, mas estão falando que o 2 tá bom. Sim, o 2 tá avaliando muito bem. Mas eu não vou cair nessa. Falaram que o 2 entrega o que comprometeu. Caguei. Mas agora já era, agora perdeu. Tá na hora de falar de Final Fantasy Last Guardian? Tá na hora. A gente já falou tanto. Tá na hora, né? Tá na hora. Agora. Olha, eu vou falar a minha opinião sobre Final Fantasy até agora, tá? Tá. É um jogo interessante, não é um excelente Final Fantasy, mas é um Final Fantasy razoável. Eu não esperei ainda. É muito engraçado que tem aquela página que é capas de videogame honestas, só que em inglês, né? Aí saiu do Final Fantasy XV assim: It's okay, 15. Melhor que. A gente faltou falar de outro jogo, inclusive, né? Que eu ia falar aqui que Final Fantasy XV é melhor que nada, né? E. Não quero falar. Na verdade, não quero falar disso, não. Foda-se. Tu quer? Não vou falar. Não importa. Oh, meu Deus. Não, que fala? Pois... Não vou falar, não. Um jogo do Inafune, não vou falar, não. Ah, tá. Quem liga? Saiu esse ano? Não é que ele saiu esse ano. Saiu. Ele não é nem melhor que nada, ele é pior que tudo, cara. Então... Caralho. Mas, enfim. Eu sou número 15. Só pra lembrar. É, It's Okay 15, tá? It's Okay 15, ele tem alguns problemas no storytelling, que são o seguinte: tá acontecendo ação, o nego tá saindo na porrada, no meio da luta, e os caras estão contando a história. Os bonecos estão conversando entre si e falando coisas relevantes pra história. E você não dá pra prestar atenção. Não dá pra prestar atenção, mano, porque, não dá. Porque você tem caráter e tem que ouvir a porra do jogo em japonês, né? Porque a dublagem americana não dá. Ou você ataca ou você lê a legenda, né? Português. Ou você faz igual o loop, só joga, não lê. Ou você faz igual ou só joga e não lê. Porque assim, a batalha era um pouco complexa, você precisa prestar atenção no que você tá fazendo. Kingdom Hearts foi adulto. Então não é um negócio que dá assim, seria um RPG de turno que dá, beleza, dá pra você fazer no automático lá e ler a legenda, tá ligado? Então ele é realmente difícil você ler a legenda e batalhar do jeito correto. Assim, um erro na batalha vai fazer você praticar. Você não vai morrer, porque é difícil de morrer nesse jogo. Mas você vai tomar um golpe que vai tirar quase todo o seu HP, tá ligado? Entendi. Eu morri umas duas vezes já. Eu não morri ainda, mas cheguei muito próximo disso. É, tá com quanto tempo já? Eu tô com umas 11 horas de jogo. 11? Tô no capítulo 4, acabei de chegar no capítulo 4. Eu tô antes disso. Eu joguei mais, mas eu fiz muito mato no jogo. Então, agora eu tô fazendo todas as quests, porque as quests são legais. Não é maçante assim, é bem diferenciado uma da outra, né? Então, algumas são parecidas, mas tem várias coisas pra você fazer durante as quests e dá muita experiência, né? A forma de você subir de level é as quests, não é seguindo a história, entendeu? E é um jogo interessante que você não precisa grindar, né? Não precisa. Nada, não tem necessidade nenhuma, vai. Tem que ter mais saco pra jogar. Você tem assim, você não precisa fazer todas as quests, tá? Sei lá, chegou na cidade, vou fazer todas as quests. Mas se você fizer, sei lá, 50%, 70% das quests, você vai ficar num nível, assim, muito acima do que você precisa pra passar, tá ligado? O que é mais difícil de conseguir no jogo é dinheiro. É. Mas o dinheiro compra alguma coisa? Compra amor. Mas isso é bom, cara. É bom ser difícil conseguir dinheiro, porque, em geral, o Final Fantasy sempre foi uma mecânica merda, que você sempre tem dinheiro pra comprar tudo que você quiser. Ô, Pivô, você chegou do capítulo 4 ou não? Não. Então, porque antes de você chegar no capítulo 4, você chega numa cidade que você tem umas quests de você ficar tirando foto com um editor do jornal lá. Ah, do Ingress Talon, que é o Roninho. Então, é o Roninho. Ali dá dinheiro, né? A cada foto, cada quest que você faz ali, dá bastante dinheiro. Você vira o Peter Parker. Roninho é um amigo nosso, tá? Porque, enfim, ninguém vai saber quem é. Roninho é um amigo nosso que, durante a época de Lost, o pessoal falava que ele era parecido com o Hurley. Não é que caralho, esse é bonitão, não, hein? Mas o cabelo... Ah, ele é bonito. Mas ele tem o cabelo igual. E esse cara do... E esse cara do Final Fantasy é igual ao Hurley. É igual... Só que ele é menos magro, né? Então ele tá mais parecido com o Runin. Menos magro. Menos magro é foda, mas... É menos gordo, né? Menos gordo, Bem menos gordo. É isso, o cara é igualzinho. Pra ser esse nosso amigo Ronin, era só em vez do cara te pedir pra tirar foto, te pedir pra, sei lá, pegar muamba pra ele. Pega uma muamba, pega um cloth myth ali pra mim que chegou no correio. Então, mas assim, é difícil de você ganhar dinheiro se você não pega os macetes do jogo, né? Porque é muito fácil ganhar dinheiro no minigame lá no fliperamanzinha, tá ligado? Dá pra ganhar dinheiro infinito ali, cara. É. Mas você não precisa ficar fazendo isso. Porque não tem pra que ficar pegando dinheiro infinito nesse jogo. Não vi motivo ainda pra você ficar pegando dinheiro infinito, né? Verdade. Mas não vai ser o melhor Final Fantasy que ninguém vai jogar, provavelmente, né? Mas também não é Final Fantasy XIII. Isso aí não eu acho... Eu também tô... claramente superior, né? Não, ele pode ter pecado pelo outro lado. O Final Fantasy XIII é um corredor até que deixa de ser. O 15, ele é meio que ao contrário. Ele é um mundo abertão, infinito, que você faz o que você quiser por muito tempo, até que aos poucos o jogo vai tomando rumo. Tem um problema também, que esse eu acho mais crítico, que o jogo saiu com a história meio incompleta. Eles ficaram colocando patch. Tá. Por isso que assim, eu comprei o jogo 7 dias antes, tá? Fiz essa sujeirada aí. Mas depois que o jogo saiu, eles começaram a tacar patch em cima de patch pra corrigir a forma como a história é contada. Então, mas ainda não saiu o patch principal, assim, que vai corrigir a história, né? Porque não saiu. Aí eu dei uma segurada. As pessoas estão reclamando que tem coisas assim, beleza, a história principal tá lá, tá sendo contada. Só que tem alguns personagens que não explicam a motivação deles. Aí fica uns buracos assim mesmo, entendeu? Você fala, porra, não tem a motivação do cara, por que que ele tá fazendo isso, tá ligado? E aí a Square falou, ó, Vou lançar um patch que vai explicar a motivação do cara. É meio foda, porque assim, o principal do jogo, que é pra ser a história, tá incompleto, né? Então, caíram matando em cima com razão, né? Eu vi que eles lançaram... Saiu matando em cima. Eu ainda não vi ninguém cair em cima desse jogo matando. O que eu vejo é as pessoas falam, it's okay, 15. Alô? Não, não, assim, quando diz o Kaimatana, que é quando pior, saiu cara, essa notícia, tá ligado? Eu acho melhor nego falar mal do jogo do que falar que é, tipo, medíocre. Cara, mas olha só, até aí, It's OK 12, It's OK 10... It's OK 7. It's OK 7. It's OK 8. É, It's OK 8. Qualquer número maior do que 6 é meio It's OK, né? Não tem... não tem muito o que fazer, né? É. Triste. Mas, assim, o que eu acho que eles fizeram certo... É essa a união dos quatro personagens lá. Se você tirar esse negócio de tipo, ah, é Backstreet Boys e tal, foda-se. É, tem uma motivação ali. É mesmo, ali, realmente, é, mesmo realmente é. Mas tem. Se você. É foda, né? Porque assim, fica muito mais interessante se você vê o filme e o anime antes. Uh-huh. Você não é obrigado, mas fica mais interessante. O anime entende, tem no Crunchyroll. E no YouTube. Filme? Tem um filme que explica. É tipo um longa? Né? É um longa mesmo, duas horas. É um longa. Tem dubladores do Game of Thrones e o caralho. É legal, é bonito pra caralho, mano. É bonito, pra porra. Assim, a história é meio cagada também. É meio foda se você, tipo, fazer esse bagulho transmídia, né? Tipo, eu queria muito que o jogo fosse autossuficiente, sabe? Ah, mas eu acho que explicar no filme. Já eu entendo isso aí, mas eu acho que as pessoas estão muito apegadas nesse negócio de assim, tem que contar a sua história no jogo. Puta, para quê? Se eu posso fazer um filme também, um anime, tá ligado? O jogo é autossuficiente, é igual, sei lá, jogar Final Fantasy VII. Sim, mas eu tô vendo muita gente falando que não entendeu certas paradas, e aí vem gente falar, mas se você tivesse visto o filme, você entendia isso, sabe? Não, mas isso aí também é muito das pessoas que quererem entender absolutamente tudo. Nada, você não pode dar interpretação. Não, mas eu acho isso uma merda, porque eu acho que, tipo, é ok uma parada, tipo, melhorar a outra, tipo, crescer em cima da outra, mas uma parada ser dependente da outra não faz sentido. Mas é isso que o Pivot tá falando, não é dependente, tá ligado? Não é dependente. Porque eu não vi o filme, por exemplo. Ele fica mais interessante, porque você entende um pouco mais daqueles personagens antes. Assim, não, isso é legal. É isso que ele fez, entendeu? O anime fez isso. O anime, assim, porque no jogo você já começa com os quatro personagens lá. Aí você fala, cara, quem é esses filhos da puta aqui? Aí, e se você assistiu o anime, você já sabe quem é cada um deles ali, da onde eles saíram. Se você não vê o anime, aos poucos você vai entendendo também, do mesmo jeito. Aos poucos você vai entendendo do mesmo jeito. Ah, não, você é daqui porque a sua família tem um emprego de não sei o quê. Ah, você é o não sei quem. Ah, você era babá do Noct. Você estudou comigo, beleza. Ah, tá, aos poucos você vai entendendo. Não é obrigatório. É que se você chega no jogo, já viu o anime, você já sabe. Se não, o jogo aos poucos, às vezes, entrelinhas te fala. E o filme, ele mostra um pedaço do jogo que não teria como mostrar, porque você tá seguindo o personagem principal. Aí no começo do jogo acontece uma coisa na cidade. E essa coisa na cidade é o filme, entendeu? Eles já colocaram um patch logo agora, o patch Day One, foi o que eles adicionaram, uma cena do filme no jogo. Adicionaram algumas. Eu já vi algumas cenas do filme já. Quando eu fiz aquele... Não, mas olha só, quando eu fiz aquele streaming, antes, portanto, do lançamento do jogo, foi no dia -4, já tinha essas cenas em CG. Já tinha? CGs do filme no jogo, já tinha. Olha só. Porque era assim, era o patch day one, mas eles liberaram antes, né? Pra galera de imprensa, etc. Então, e aí eu acho que a maior vontade dele é isso aí, é a relação entre os personagens e a forma da jogabilidade... E a luta é bem interessante, a forma que... É bem legal, não é só segurar a bola, igual algumas pessoas dizem, você pode só segurar a bola, mas a tendência é que você vai morrer uma hora. Você vai morrer uma hora se você não fizer alguma estratégia, porque começa a vir muitos inimigos, então se você não montar alguma estratégia, você vai morrer. Ele tem um modo estratégico também. A jogabilidade é divertida. Eu gostei bastante, eu tô jogando ele muito e fazendo todas as quests, a maioria, porque a jogabilidade da luta é legal, entendeu? Senão eu não faria. E ele trouxe uma dinâmica bem diferente, né, do que os... Completamente. Outros. Eu nunca tinha visto isso aí, entendeu? O que eles fizeram nesse jogo é inovador. É inovador assim, não é que é inovador, né? É, mas assim, ó, nenhum jogo tinha feito dessa forma. Se chama inovação. Não, mas ele é action RPG, tá ligado? Ele é action. Action RPG todo mundo já fez. Ele só fez de uma forma um pouquinho diferente, entendeu? Entendi. Ele é levemente inovador, então. Levemente, talvez. Tem Pateta e Donald? Não. Tem. Chamam Ignis e Prompto. É verdade. Pateta e Donald. Alguém quer falar alguma coisa? Vai falar de Last Guardian? Vou falar sobre Last Guardian, tá? E a GG vai querer brigar. Tá. Ó, antes de você começar a falar de Last Guardian, deixa eu falar uma coisa. Ó, o jogo... vamos lá. Você quer num jogo um animal que seja o mais próximo possível de seu animal, ou você quer mecânicas que funcionem com esse animal? Segunda opção. Um jogo que jogue bem. Eu não quero puzzles. Mecânicas que funcionam bem para um jogo. Eu não ligo pro que animal olhar. Eu quero montar naquele bicho. Você monta aquele bicho e monta ele. Ele fica parado. Você monta nele, ele fica parado. Não. O gente, o gente fez o comentário mais sincero. Eu não vi. O que ele falou? Eu não quero puzzle. Cara, tudo bem. É. Cara, você não quer puzzle, você não joga o jogo, brother. É tipo, cara, não gosto de puzzle. Não, vou jogar... Eu não comprei, por isso que eu não comprei. Xadrez, não porra. Não joga esse jogo. É, não puzzle, joga. Mas puzzle todos têm. Todos da Team... Como é que é? Team Ico, né? Team Foda-se. Fazem... É, Team Foda-se. Eles todos têm puzzle. Esse, então... Mais ou menos, né? Mas... Assim, ó, só... Mas, peito na... Deixa eu te falar... Quando eu subi no trico, ele andou sim, tá? Não, ele anda, você não controla ele. Não, você não controla, mas ele anda. Inclusive tem uma parte... Ele anda, não, tem partes que você tem que montar nele e ele te leva pra onde você tem que ir. Ele te leva. Ah, eu entendi, você não controla o boneco, ele é só um bicho que fica lá fazendo as coisas. Ele fica chamando o bicho. Sim. Você controla o garoto. Você controla agora, eu quero saber se o jogo emociona. Se o jogo emociona? Até agora... Sério? Cara... Até agora não, mas você vai criando cada vez mais um vínculo com esse bicho. Eu tenho vínculo com o bicho. Emociona, porra. Mas é. Tem tudo pra emocionar. Cara, olha só, tem pra você. Se o bicho morrer no final, vai emocionar pra caralho, tá? Eu vou avisar aqui, eu vou ficar triste se mas o bicho é morrer quando. Eu acho que quando o bicho morrer no final, que eu acho que é o que vai acontecer, cara, não tem nada nesse jogo, cara. No mínimo pode acontecer o bicho morrer no final. Mas. ou ele passou a ter uma família. Porque a impressão que dá é que ele realmente é o último da raça dele, sacou? Cara, cada por isso que ele é o último guardião. Ele saiu, mano. Não dá pra saber se o último guardião é o moleque, ou se é o. É, se é o bicho. Ou se é o bicho, ou se é outra coisa. Porque, eu sinto que eu tô umas 4 horas. Se eu ficar jogando agora a noite inteira, eu vou descobrir. Aí eu aviso pra você, eu boto um apêndice no programa e falo. Spoiler? PH. Ah, não, sem spoiler. PH, qual que é o nome do site que você falou que faz umas capas lá? Como que é? Honest Conference. Eu vou mandar um pra eles colocarem na capa do Last Guardian, Pet Simulator. Porque eu fiquei, sem brincadeira, uns 20 minutos só fazendo carinho no trico. mas gente, você entende que você tem um problema? Você podia comprar um cachorro de verdade. Me deixa. Você não sabe de onde eu vim. Não, olha só, o jogo ele tem puzzles bem legais, tá? O que estraga é o trico. Caralho, o bicho é burro, Gegé. Aperta a porra do botão pro bicho fazer o que você faz, ele fica meia hora. Não. Cara, ele é um animal, porra. Caralho, foda-se, então o jogo é uma merda. Animais são inteligentes. Então o jogo é uma merda. Então o jogo é uma merda. Ele é um animal. Caralho, que desculpinha, cara. Assim, GG, o jogo é mais importante funcionar do que o cachorro parecer um cachorro, isso. Entendeu? Agora você vê filme onde o cachorro não é um cachorro de verdade. O cachorro é um ser humano que faz paradas incríveis e todo mundo acha irado. Ó, o Beagle, sensacional. Sim, se o cachorro fosse cachorro normal, o filme ia ser uma bosta, basicamente. É exatamente o que acontece na Squad. O trico podia ser assim, cara. O trico podia ser assim. Ele podia ser um bicho muito foda que faz paradas muito fodas. Mas não, várias vezes ele é só um bicho idiota que fica parado e você batendo palminha e dando pedalinho no chão. Rico, o molequinho começa a joguei. Vamos ver aí. Porra, é que nem a Yorda. A Yorda raramente te ajudava. Tá, mas eu nunca falei bem de... Ela fica lá de sacanagem. Eco! Humberto. Ela fica lá de sacanagem, exatamente. Assim como o Trico fica. O meu grande problema é isso. É o fato de que eles levaram 10 anos pra fazer um jogo. Quase 10. E é um cu. Mais aliás. Não, o jogo é bom. Tirando esse plano do bicho, tá? Que me atrasa... Pô, mas isso, o bicho me parece uma parte muito importante do jogo. Posso estar errado aqui. Ele é que nem a Yorda. Você precisa dele pra sobreviver e passar pelos puzzles. É corrigível a burrice do bicho. É isso que eu tô falando. Eu detesto a Yorda. O problema seria se os puzzles fossem mal feitos. Coisa que não são. Os puzzles são muito bons. Depois que você consegue resolver o puzzle, depois que você faz a porra do bicho colaborar, fica bem legal o jogo. Quando ele colabora de primeira, caralho, é maravilhoso o jogo. Tem umas quedas de frame inacreditáveis. O gráfico não é esse. É gráfico de Play 3 no máximo, e ainda assim tá dropando frame. Parece, sei lá, left streaming. And right. Eles gastaram tudo na pelugem do trico, cara. Porque não é possível. Mas é. Mas isso aí é um bagulho pra ficar puto, né? Porque você espera mó tempo pelo jogo e o jogo sai meio cagado assim, numas coisas bem imbecis. No Final Fantasy XV, por exemplo, o loading é infernal, cara. É infernal. Foda. É infernal, dá vontade de. Tem hora que não dá vontade nem de jogar, mano. Falar, não vou ligar essa porra desse jogo, não, mano. Tu não jogou Bloodborne quando saiu, não, né? Não, não joguei. Ainda bem, cara. Preso. Mas foda, cara. Demora muito. É broxante, é broxante. 5 minutos pra começar o jogo, tá ligado? De eu ligar abrir o jogo e começar a jogar, tá ligado? 3DS, amigo. Mas isso é bem broxante mesmo, dos loadings do Final Fantasy. Loadings do Final Fantasy, igual vocês estão falando que tem uma queda de frame fodida no Last Guardian, é um negócio técnico assim que os caras podem errar em tudo, mano, menos nisso aí, né? Pode falar o que quiser, só não pode falar merda. Putz, assim, imagina se aquele fórum de que vocês participavam tivesse essa regra. Pô, aí não ia funcionar. O TK. Cara, mas eu não sei, até onde eu joguei até então, eu tô, é que, tipo, eu tô dando toda a minha atenção pro bicho, e aí quando eu preciso dele, ele geralmente tá respondendo. Então, eu não tô tendo tanto problema. Não sei. Tipo, eu sei que, tipo, até então, eu não tive dor de cabeça, mas eu vejo muita gente falar que o bicho não responde, ou demora pra responder. Eu vi em podcasts a galera falando que, tipo, foi num certo lugar da dungeon e sabia que tinha que ir em um lugar X, chamou o Trico pra ajudar e ele não foi. Aí, tipo, ele pegou e deu uns rolês, aí ele voltou pro mesmo ponto, e aí chamou o Trico veio e ajudou, sabe? Então, cara, sabe o que é isso? É que as pessoas não gostam de nada que elas não podem controlar, entendeu? Elas são control freaks, todo mundo. E tem que pensar que é um fucking bicho, não é um ser humaninho. Eu tenho uma impressão de que, assim, a gente não sabe... Então, mas você sabe se o Trico... Eu tô te perguntando na boa, assim. Até então, onde eu tô na história, não dá pra saber se o Trico, ele é, tipo, um bicho já grande, ou ele já é um bebê. O que, que você acha que ele é? Ah, você tá querendo dizer que ele é retardado, então? Não, porra, é sério, eu tô perguntando serão aqui. Eu acho que tava lendo uma crítica, cara, que falou que no começo ele é estúpido mesmo desse jeito, mas que quanto mais atenção você dá pra ele, mais você repetir uma ação, menos ele para de errar isso e mais ele te obedece. É como sério? Se você estivesse adestrando um animal. Se for isso, parabéns. Caralho. Se for isso, eles só falharam e avisaram. Calei a boca, parabéns. Não, porra, desde quando o Team Liquid avisa alguma merda? Eles jogam o mundo lá e foda-se. É muito mais maneiro se não avisar. Eles estavam falando isso. É muito mais maneiro se você treinar isso. De novo, vou perguntar pra vocês. Vocês querem mecânicas que funcionam no jogo com um animal ou vocês querem um animal que parece um animal no jogo mesmo? Já respondi, segunda opção. Eu não tenho nenhuma das duas. A verdade já funciona, cara. Segunda opção. O cara faz tanto carinho no bicho que ele falou que essa menina é maneira. Então... Mas, Gegé, se for assim que nem ele falou... Eu só sei que Nini não quer puzzle. É, isso eu não quero. Cara, olha só, vai tomar no cu. Desculpa. Quando essa porra do jogo começou, esse bicho não tinha nem pelo, meu irmão. Esse bicho tava em carne viva, todo fudido. Eu cuidei do bicho, eu fiquei pegando baú de G-Fuel, de detergente azul, pra esse bicho beber Red Bull. Caralho, eu tirei o bicho do lugar onde ele tava. Eu tô levando a porra do bicho pro topo da torre que ele quer ir. E o filho da puta nem vai pular pro lugar que ele quer. Eu tô olhando aqui, ó. Há uns 20 minutos, a gente tava falando de Final Fantasy XV ainda. Eu tô olhando pro ponto que eu sei que ele tem que ir. Ele não pula, ele não vai pra lá. Eu vou ficar aqui apertando aqui no triângulo. Vai, fala aí. Você tá tratando. Você é um péssimo bem. Adestrador de cães, mas eu fiz muito carinho. Eu fiz muito. Ah, pulou! Ah, não pulou não. Ele só veio pro lugar. E tal. É. Aliás, sabe qual é o Honest Box Art do Shadow of the Colossus? É. 16 chefões e nada mais. Jogo. Que babaquice, cara. Tá, eu queria muito jogar. Vou lançar o desafio. Alguém joga Last Guardian e não trata bem o Trico pra ver se realmente funciona essa parada que tu falou. De quanto mais você cuidar dele, mais ele responde e tal. Vou testar. Acho agora vai, hein? Você pode fazer merda? Você pode chutar a cara do Trico? Não, não faço nada com ele. No máximo você pode. Adestramento pode envolve você dar reforço negativo também, não? É. Porrada. Você pode não dar comida pra ele. Porrada eu nunca vi não. Na praia os caras deixando o cachorro, nunca vi não. Você pode não dar comida pra ele. Todos os estudos mostram que porrada é a pior maneira de adestrar cachorro. Não. A verdade é que o reforço positivo é muito mais eficaz que negativo. O que não significa que o adestramento não precisa de negativo. Não, mas por exemplo, se você pegar com um jornal e bater do lado dele, se você levantar a voz, se você passar reprovação nas suas palavras, intimidar sem bater... Não. Isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Aí depende do cachorro. Vou achar o artigo. Tá bom, mas olha só, mentira, gente. Até aquele César Buceto lá da porrada no cachorro. O fato é que O fato é que o ninja inimigo será reforço negativo pro corpo do gato, né? Sim. O quê? Claro, ele só fica gritando e você batendo na mesa. Gato adestra você, fera. Exato. Gato adestra você, exatamente. Mas o ninja inimigo só bate na mesa e fica gritando de noite, o gato vai matar ele daqui a pouco. O ninja inimigo só quer dormir, vai, gente. Vamos. Olha, gente, acabou o ano, hein? Last Guardian, né? Acabou o ano. Dois jogos que levaram 10 anos pra sair, saíram. Então, Last Guardian acabou a vida, né? É, uma semana depois do outro. Só digo uma coisa. Se saiu Last Guardian, 2016 é sem promessas vazias, entendeu? Pode crer. Eu acho que foi um bom ano em termos de jogos. Teve algum jogo que eu joguei que eu tô esquecendo agora, mas... Esse foi? É o último programa do ano? Não, tem o de Natal, né? Ah, o de Natal é depois desse? É porque eu tô perdido na ordem. A gente grava fora de ordem as coisas. Não, nós não gravamos fora de ordem, no caso. Era pra gravar fora de ordem. A gente ia gravar fora de ordem e não gravou. Tem o Persona 5. O Persona 5 saiu esse ano no Japão. Ah, mas no Japão não vale. Aí Não vale. Ah, porque aqui não tem Tengu, cara. Incrível. Senão a gente Eu só tô acompanhando o Persona 5 pelas lives do Calibre Lordão. Na verdade, ninguém liga pra Persona. Eu ligo. Ah, não, eu ligo, cara. Mas eu só... Eu tô pilhado. Eu tô pilhado isso também. Caralho, cara. Eu tava querendo fazer live de Persona 4 antes. Faz. Tu tá me irritando muito com essa novela do Play 4, cara. Sério, mano. Fazer uma vaquinha. Compra essa porra aí, mano. Vai se fuder. Isso aí, mano. Não, pera aí. Se for uma vaca pra alguém, tem que ser pra mim, que sou pobre e fudido. Esse filho é da puta é rico. Caralho. É rico, mano. Burguesinho, filha da puta, Zona Sul do Rio de Janeiro. Caralho, mano. O Daigo tem muito ódio de mim, cara. Não sei se não, Daigo. Ai, cara. Pô, Daigo, tu é funcionário público, cara. Eu acho que tu consegue licença prêmio aí, mano. Licença prêmio. Pobre. Você que fez as coisas erradas aí, Daigo. Gente, eu quero dormir, a gente tá falando de licença prêmio do Daigo. Tá bom, gente, olha só. Estamos chegando ao final, vai. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. Caraca, hein? Ninguém imaginou que eu ia falar assim. Tá bom. Uau, nosso parabéns, eu gosto. Parabéns. Congratulations. 2016 foi um ano muito peculiar. 2016 foi um ano... Não, não foi um ano igual a todos os outros videogames. Morreu muita gente. Morreu muita gente. Morreu David Bowie. Morreu. Morreu muita gente, na real. Né? Sempre morre muita gente, tá, cara? Desculpa. Morreu muita gente. Muita gente. Jogos assassinados, suicidas, drogados. O único que morreu foi o Iwata, né? 15. De videogame? Não, videogame, o Yato foi ano passado. Ano passado. Foi final do ano. Ah, é tudo bom. E de videogame esse ano, acho que não. Acho que não teve mais ninguém. Mas esse ano também nasceram muitos game designers do futuro aí, com certeza. Nasceram muitos campeões da justiça. Eu diria que nasceram mais game designers esse ano que qualquer outro ano. Mentira. É provável. Cara, nasceu muito mais youtuber esse ano, qualquer outro ano, com certeza. Ah, isso com certeza. Isso pode filmar. Talvez não, cara, talvez não. É possível que não, mas eu acho que talvez sim. Talvez essa tribo morra. É possível. Acho que não, hein? Agora que dá dinheiro. Eu acho que não. Cara, hoje em dia tudo muda tão rápido, vai ter outra coisa. É, dá dinheiro, mas daqui a pouco vai parar, hein? Daqui a pouco vai ser tipo, sei lá, Instagram. O YouTube mudou o algoritmo dele aí e agora... Daqui a pouco o nego não vai ter mais saco de assistir vídeo de 10 minutos, né? Você vai ter saco de foto, porque foto é tipo 0,5 segundos. Não, você tá redondamente enganado. Acabou de morrer Vine, cara. Vine era o seu argumento aí. É, verdade. O YouTube, gente... Mudou o algoritmo que morreu dele. Vai, né? E agora tá como? O algoritmo do YouTube agora é o seguinte: você não é mais premiado por ser uma pessoa que tem muitas visualizações. Você é premiado por ter muitas visualizações e por quanto você faz as pessoas irem todo dia no YouTube. Caralho! De preferência por muito tempo, porque o YouTube quer virar uma televisão, entendeu? Então agora, na verdade, o YouTube tá favorecendo a CNN, a BBC, pessoas que já estão acostumadas a ter exércitos pra produzir conteúdo. É por isso que o Jovem Nerd tem atualização todo dia da semana, ele tem um vídeo novo lá. Não, mas aqui ninguém fala Jovem Nerd, não. Só você que gosta. mas eles fazem gosta isso. Deles, esses capitalistas que ganharam 500 mil da Petrobras pra usar propaganda na sorte. Lembrando, a gente não tem nada contra o Jovem Nerd, mas o grupo Baixo Frente Soco, sempre que alguém posta alguma coisa do... É bingo do grupo Baixo Frente Soco. É tipo, alguém postou um link do Jovem Nerd, aparece alguém. Ai, Jovem Nerd. Ai, Jovem Nerd. Que lixo. Eles são vendidos. Ai, eles ganham dinheiro com isso. Eles ganham dinheiro com o trabalho deles. Nossa, que inovador. Capitalistas de merda. Que lixo. Que inovador. Ai, que vanguardista. Ai, eles... inovador, eles trabalham e ganham dinheiro. Eles trabalham. Que lixo de gente. Que mainstream. Que mainstream do caralho. A gente na era do comunismo, cara. Ganhar dinheiro com o capitalismo é errado. É errado. Eu gosto do Baixo Frente Soco porque eles só gastam dinheiro com as coisas. Que isso. Eu gosto do FPS, mas por amor, fica aí gastando dinheiro e tempo. Quer pagar pra gente fazer? A gente faz, cara. Só pagar. Cara. Mas enfim, é isso. É, mas alguma coisa mais? Tô com dor de barriga. De barriga? Queria pedir pro pessoal dar uma olhada lá. Barriga, tu tá todo ferrado. É, vai ter cagado primeiro, hein, cara. Se for dormir com. Não, mas eu não tô com vontade de fazer. Você acorda cagado, né? Não, é, acorda cagado. Ele chegou lá em casa, pediu pra usar privada. Tava lá cagada. Devem ser gases já, ela me deu um remedinho. Entendi. Caralho, hein? Bom, eu ia pedir pro pessoal aí dar uma olhada no nosso YouTube. Tem um vídeo novo lá, que foi uma transmissão feita no dia 10 agora, do Fighting Rio. Tem 7 horas de porrada. Tem Guilt, tem Marvel e tem Street. Bastante bom, vi bêbado. É, Daigo viu bêbado. Tem lá as lutsenhas e foi divertido. E é um vídeo. Tá ficando alcoólatra, Daigo? Não, esse é você. O Daigo sempre foi, cara. Eu respeito personagens, eu respeito gimmicks. Bora tomar um skin, cara. Eu, isso que eu não gosto, não, pô. Traz vodka, caralho. Daigo, caralho, Daigo é muito do povo mesmo, né, cara? E se os nossos queridos amigos da Justiça ouvintes quiserem contribuir com a opinião deles sobre os jogos de 2016 e Lápis, pra onde eles podem enviar? Envie um e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com ou comente no nosso site baixofrentesoco.com e vá lá na postagem, deixe seu comentário. Pode comentar uma vez só, não é que o post não foi, é que vai ser moderado. Eu não sei quando. A coisa mais divertida é que as pessoas desistiram de comentar no site do Baixo Frente Soco, desistiram de comentar nas postagens da página do Facebook e desistiram de comentar, às vezes, nos nossos posts do grupo. Elas criam posts no grupo comentando as coisas do episódio. Fala, gente, vamos comentar no post que o Ilato postou? Eu gosto disso. Pare de tentar controlar as pessoas expondo opiniões. Deixa. Para de ser blogueiro dos anos 90, né? Ai, gente, comenta aí na postagem. É, Baixo Frente Soco 2010. 2010, né, cara? É, porra, bons tempos. Baixo Frente Soco 2010 era... Pô, galera, vamos dar uma força aí, a gente só quer comentário. Vamos se mobilizar pra botar comentário na página. Hoje é... Galera, não bota comentário na página não, a gente tem que aprovar. É chato, né? Cara, eu tava vendo uns antigos, cara, que maravilha. Tinha 50 comentários, assim. Caraca. Não, 50 comentários sem contar as respostas subcomentários que tinha lá, tinha thread dentro da parada. Nossa. Hoje em dia. Isso, porque é preciosa. Hoje em dia tem zero. Hoje em dia não tem nem site, cara. Quando o nego comenta, tem um filho da puta que nem vai moderar lá, cara. Escolhi lá pra ver a porra do negócio. Aí tem 15 comentários. Não, antigamente lá, eu recebi o meu e-mail. Aí eu aprovava. Aí, isso. Aí quando eu te mandei o código pra você voltar a receber, o que você fez? Eu ignorei. Enfiou na rabeta. Você cagou. Vou mandar agora. A liberdade. Ah, não, caraca. Vou mandar agora pra você, você vai fazer isso agora. Caraca, o ninja inimigo fala desse e-mail todo episódio, ele fala disso. Isso acaba hoje, cara. Ó, toda vez que o ninja inimigo reclamar do e-mail, alguém bebe. Tá com medo? Alguém vai dar como alcoólico. Manda a senha aí pra ele aí, Daigo. Pelo amor de Deus. É, já passei a senha pra ele. É preguiçoso. A pessoa fica com como alcoólico. É, velho. Aquele drinking game foi surreal. Aí, parabéns a todos os envolvidos. Eu não acompanhei. Game, tô por fora. Não, não rolou o drinking game ainda, mas... Era uma gente... as regras já. Então, tópico direito. É, falar em tópico de drinking game, a gente tá falando aqui do tópico no facebook.com/groups/baixofrentesoco. Você lá entrará e lá falará com um bando de gente cracuda igual você, que se liga aí nas fitas de alta perigo da cidade, que fuma crack. A gente se mistura. É, tem fita. Vitamina, diga para eu. Vamos para 2017, um novo ano sem promessas vazias. Colocar assim, para sempre um objetivo de estabelecer metas factíveis para o Patreon. Vamos fazer isso? Vamos fazer vídeo, assim, né? Fazer podcast semana. Dinheiro, a gente faz vídeo. Alcançou X, que a gente consegue pagar o editor. Que o problema é ele. Não, o problema não é o editor. Não. Para de show. Ninguém foi de graça, não. Não. Mas o problema não é o começo no editor. Pra editar, primeiro alguém tem que fazer um vídeo. Até hoje ninguém nunca fez um vídeo. Tem um motivo por isso. Não é porque ninguém. Se alguém pra editar, eu faço vídeo semana que vem. Não. De negar o seu desejo, eu te quero. Eu vou prometer aqui agora. Eu vou fazer um vídeo com os jogos do ano, imagens dos jogos do ano, tocando dança espanhola no fundo. Opa, tá, é impossível tocar dança espanhola, cara. Você toca música espanhola. Tocar dança espanhola. É não, olha só, você é inculto, eu esperava mais de você. Dança espanhola. Dança espanhola é uma peça do Lago dos Cisnes. Sério? Tá? É, eu esperava. De você eu esperava mais. Não, desculpa, eu só achei que você tava falando outra coisa. Me decepcionou muito agora. Não é a dança de cortejo da peça? Tchaikovsky, né? É a dança do cortejo do príncipe. Caralho, eu tô lembrando da Família Dinossauro, o episódio da dança do acasalamento. Que a Fran, não, a... O caralho, Dino e a Fran. Mas eu não lembro. Não, eu não sei. Era acasalamento, gente. Charlene. Não, a primeira vez que aparece é o Dino tentando aprender pra ver se come a Fran de novo. E depois no segundo episódio que aparece é o Bob que começa a dançar incontrolamente. Caralho, esse dano. Amigo, eu não sabia o que era acasalamento quando eu assistia a Família Dinossauro. Mas a magia do Família Dinossauro era essa, né? Provavelmente eu cheguei perto da minha mãe e falei: mãe, olha a dança do acasalamento. E comecei a dançar. Minha mãe, tipo, pare. Isso tem grandes chances. Pare. Somente tem um chute na cara, né? Isso, então, o Dinossauro tinha aquele episódio da guerra. É. O War, We Are Right, era uma sigla, na verdade. Aí, bingo do Baixo Frente Soco, a gente começou a falar de um tema foda. Foda-se. Demorou mais, velho. Eu já tô gostando, vai, continua. Não, gente, eu quero dormir. Bora, abraço. Boa noite. CFS, Ninjimigo reclamou que quer dormir. É. Tem que dormir, gente. Caralho, foda-se, vai tomar no cu, vai todo mundo se fuder. Eu quero assistir Hand of God. Você quer assistir Satanás? Satanás também. O Daigo fala Satanás, bebe. O que você falou de Hand of God? Isso não tá lá no tópico. Quer achar o tópico? Não, não é God Hand. Tem o Daigo xinga de algum modo Daigo, um negócio assim. Não, mas Satanás é especial. É tipo, se for Satanás, bebe duas vezes. Satanás é minha vírgula, porra. Satanás. Se for Satanás, bebe duas vezes. É a minha vírgula. Não. Taiko Hasashi. Né? Com essa frase. Olha, meu pastor, Satanás é minha vírgula. É com essa frase, grande poeta Taiko Hasashi, que nós terminamos o programa de hoje. Você vai lançar a Marília Gabi Gabriela mesmo? Na semana que vem. Taran. Jesus é da CPC agora. We'll be right back.